E aí, galera, aqui é o Febrini. E antes de começar, eu queria oferecer esse programa aí pro Bob Dylan, que ganhou aí há pouco tempo o Prêmio Nobel de Literatura. Causou uma grande polêmica aí, né, das pessoas falando que ele não deveria ganhar, que ele não merecia ganhar, porque ele não era um escritor, ele era um músico e tal. E eu queria ler aqui uma música dele para vocês, para mostrar por que que esse cara merece sim ganhar esse prêmio. Quantas estradas um homem precisará andar antes que possam chamá-lo de homem? Quantos mares uma pomba branca precisará sobrevoar antes que ela possa dormir na areia? Sim, e quantas balas de canhão precisarão voar até serem para sempre banidas? E quantos anos uma montanha pode existir antes que ela seja dissolvida pelo mar? Sim, e quantos anos algumas pessoas podem existir até que sejam permitidas a elas serem livres? E quantas vezes um homem pode virar a sua cabeça e fingir que simplesmente não vê? E quantas vezes um homem precisará olhar para cima antes que ele possa ver o céu? Sim, e quantas orelhas um homem precisará ter antes que ele possa ouvir as pessoas chorarem? E quantas mortes ele causará até saber que pessoas demais morreram? A resposta, meus amigos, Bob Dylan nos diz, está soprando no vento. A resposta está soprando no vento. E eu, Febrini, pergunto para vocês, quantas letras mais o Bob Dylan deveria escrever para merecer isso? Quantas emoções mais ele deveria trazer para merecer isso? Quão mais ele, escritor, deveria ser para merecer isso? Para as pessoas que não querem entender, a resposta, meu amigo, está soprando no vento. Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e os seus personagens estão lá fora, cara. Tragam eles pra dentro. Olha aí, abre a porta. Pra não pegar sereno. Meu nome é Hegar Tartix, do planeta Taldor. Sou um caçador de recompensas e estou à procura do Vinícius Hidalgo e eu adoro fazer meus personagens monstros. É, muito bom. Muito bem, senhoras e senhores, hoje eu tô aqui com o Wilde pra gente falar um pouco sobre criação de personagens, né? Estrutura literária, mais um aí, nós estamos praticamente fazendo uma série, né? A série, cara, essa série a menos combinada do ACC, tá ligado? Verdade. Começou com um de boa, aí depois quando eu entrei pra Caster Fixo, aí eu meio que dei uma ideia, né, do criação de mundos, tá ligado? Que aí virou o segundo episódio da série, aí o Febrino veio conhecer a ideia também, dos personagens, aí já é o terceiro da série, vamos ver até onde vai dar isso, tá ligado? É verdade, né? E aí, pra quem já ouviu os outros programas que a gente fala aqui sobre literatura, escrita e tal, sabe que eu sou completamente contra todo tipo de regra, todo tipo de forma, e aqui vai ser simplesmente cagação de regra, né? Então, ouça e depois pegue tudo que a gente falar aqui e enfie no cu, tá ligado? E faça o que você quiser, que cada um escreve do jeito que quer e tem vontade. Mas a gente vai trocar essa ideia cagadora de regra só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera. Ninguém me atrapalhou Meu hoje? Deus. Que porra foi essa? O Wilde tá pegando fôlego. Aquele momento peito. Que você chuta a mesinha no frio, aí você dá um grito desse aí. Ai, muito bem, senhoras e senhores, a última leitura de recadinhos do ano de 2016, olha aí que foda. Aê, tá acabando! Nessa leitura de e-mail, a gente não vai ler e-mail e também não vai ter desfibriladores porque acabou, né? Já era, mas cara, cumprimos a nossa promessa, ferro e fogo, né? de que durante o ano de 2016 a gente ia recomendar banda todos os programas. Essa ideia nasceu lá no começo do ano, naquele programa Debate, né? O Rock and Roll morreu ou não? Fantástico, né? Construímos a ideia, a galera abraçou e foi um prazer fazer o Desfibradores, falar dessas bandas fodas o ano todo aí. As pessoas paravam o Wild na rua pedindo pra ele falar a abertura, cara. É um negócio sensacional. Vários fãs. Eu tava no sinal um dia desses, velho, e o cara bateu assim no vidro. Eu fiquei com medo, porque eu pensei que era assalto, né? Que aqui é foda. Aí o cara, puta, fala o yeah aí. Eu, yeah! Do caralho, velho. Foda, foda. Eu tava me achando a toda Globo, meu. Caralho, que foda. Ah, cara, isso é muito bom. Mas, ó, foi muito foda, foi banda pra cacete aí. No final desses e-mails eu vou deixar 3 desafios aqui pra galera fazer aí durante as nossas férias e tal. E um deles vai ter a ver com Desfibradores, a gente chega lá. Mas foi muito foda a gente falar desse monte de banda e conhecer coisa nova, né? A gente tava apresentando, mas ao mesmo tempo tava conhecendo também. Sim. Ah, pô, era muito bom, velho. Putz, eu fiquei com uma banda que eu tô ouvindo sempre, assim... Que é o Híbria. Caralho, eu já achei foda, velho. Sim. O Febrini mostrou, eu, puta, que caralho, velho. É foda, né, cara? E aí você vê muito comentário da galera, tipo, nem parece que é brasileiro. Por um lado, esse tipo de comentário é escroto, né? Porque é meio preconceituoso. Mas por outro lado, você também vê que, pô, o cara tá se surpreendendo com uma coisa que existe há tanto tempo, né? Uhum. Eu não acho questão de preconceito, eu acho que é questão de estar subestimando, tá ligado? É, exato, a né? A gente subestima demais, o brasileiro subestima demais o brasileiro, tá ligado? Sim. E por isso que tem a surpresa, tá ligado? Claro, exato. Que deve, tem uma galera que é filha da puta mesmo e vai ser babaca, mas normalmente é porque tá subestimando, velho. Exato, mas eu acho que no final de tudo aí, entre mortes e feridos, o Desfibradores foi uma parada fantástica, foi muito legal pra muita gente e valeu a pena demais fazer, né? Pra cacete. Melhor comentário. Mano, massa demais fazer pra cacete. Ai, cara, olha, esse ano a gente teve coisa pra caramba. A gente teve o evento aí do dia do podcast, que foi um bagulho bizarro, gigante, né? Fizemos lá aquela caralhada de entrevista. Aí fizemos uma live no YouTube, né? Se você não acompanha o YouTube do ACC, não é inscrito lá, se inscreva, porque você tá perdendo coisa lá também. Nessa live a gente presenteou jogo pra caralho. Foi o quê? 15 jogos na Steam, né? Acho que foi até mais, não? Foi jogo... Mano, só jogo foda. Bezig, Don't Starve, Child of Light. Só jogo foda, assim, uns 15. Junto com esse evento todo do dia do podcast, essa parada toda, teve a iniciativa do ACC Corp, e foi muito foda também, né? A galera abraçou realmente, participaram pra caramba sem nem saber do que estavam participando. Eu acredito no ACC Corp até hoje. Eu vivo com medo. É, existe. Eu não, real. Eu não ando nos lugares sozinho. Eu sempre tô acompanhado, porque eu tenho medo de ser abduzido por alguma coisa. Ver aquele hexágono assim na rua e já fica com medo, né? Caralho, fodeu. É, caralho, meu, aqui tem, tá ligado? Ah, mas foi muito foda aí, toda a iniciativa, não sei o quê, tudo que a gente fez, né, mó corre do caramba, mó correria, no final deu tudo certo, a gente teve também uma mudança nos temas aí, né, a gente começou a pegar tema muito mais interessante, muito mais difícil de articular, de trabalhar, de pesquisar, mas tudo isso que a gente fez foi visando os ouvintes, né, visando trazer informação com diversão pra vocês de uma forma que talvez a gente nunca tinha feito antes, né, esse ano foi muito bom nesse quesito também. Sim, até, tipo, a gente evoluiu pra caralho, e até o Wilde que tá aqui, né, porra, mano, as nossas capas aí, não, sensacional. Não, salva de palmas, tipo... Wilde, tá de parabéns. Aí eu gostei. Só vim aqui pra isso, né, só participei aqui pra ouvir isso, tchau. Eu só queria ouvir isso, falou, vou até sair do programa. Tipo, eu tava fazendo aí um backup dos ACCs antigos lá, pegando do 1, mano. Puta que pariu, velho. Dá até tipo. Tristeza. Quando você olha a primeira assim, e chora. Dá essa lágrima de sangue. É, cara, assim, a gente comprou um gravador novo, né, esse ano, graças ao dinheiro dos patrões aí. A nossa qualidade de áudio melhorou muito. Fones de ouvido, todo mundo com fone novo, né, que é o live chat aí, muito bom e tal, então, putz, esse ano realmente pro ACC foi um ano de evolução, sabe, a gente atingiu níveis de downloads aí que a gente nunca tinha pego antes em programa nenhum, isso aí pra gente, cara, é um pagamento fantástico, fora a relação com os ouvintes, né, A gente tem um grupo do Telegram agora e tal, então, putz, nos ouvintes, a galera tá de parabéns, né? Projeto da leitura de e-mails aí, do pessoal recomendar as músicas e tal, muito legal também. Sim, até o feedback da galera, assim, aumentou, né? Tipo, tem e-mails aí que a gente recebeu 10 e-mails, 11 e-mails, tipo, de um programa. E de lugares que a gente nem imaginava, tipo, o Japão. Verdade, putz, né? Verdade. Pra quem achava que o Japão era só Fábio Murakami, tivemos uma caralhada de nego andando de tudo que é canto, né, cara? Muito ouvinte novo, né, cara? Muito ouvinte novo chegando na área e tal. A gente tem muito ouvinte novo de duas maneiras, né? Tem os ouvintes mais calados, que simplesmente começam a ouvir mais e a gente percebe pelo número de downloads. Mas aqui no ACC a gente não liga muito para os números de download, sabe? A gente quer saber das pessoas, né? A gente quer aqui contato com os seres humanos. Então, os ouvintes que mandam e-mail, puta, obrigado demais, sabe? Muito ouvinte novo mandando e-mail. Nomes que a gente nunca tinha lido antes, ever, sabe? Isso foi muito foda, cara. Isso é um pagamento maravilhoso. Sim, ouvintes que, tipo, ouviam e falavam, é, mais ou menos. Aí foram, tipo, ah, esse aqui, foram ouvindo mais. Quando viram, tipo, tava ouvindo toda semana, mandando mensagem, virando patrão. Aí você, meu Deus. Não, teve um cara que mandou mensagem pra mim. Febini, eu tinha ouvido lá alguma coisa cast 5, quando vocês começaram, aí eu não gostei muito. Aí eu parei de ouvir, aí eu voltei a ouvir agora no 150 e achei legal. Eu falei, pô, também, né? Você ouviu o primeiro programa, já condenou? Não deu nem chance, né? Difícil um cast no começo ser bom, né? Ao menos que o cara seja ultra rico, né? Exato, né? Acho que ao menos que o cara já tenha, sei lá, uma bagagem de 10 anos de podcast. Ao menos que o cara seja um radialista, né, cara? Mas os acessos do começo são legais. Você pega lá a história de bebedeiras com áudio de vídeo, quero café, é clássico, cara. Aquela edição clássica, é, exatamente, né? Faz parte da história do ACC, né, cara? Tá lá e tal, mas eu acho que essa evolução, né, toda humildade aí pedindo licença, eu acho que essa evolução faz parte um pouco da história do podcast, sabe? Podcast é uma mídia que sempre quer mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor. É sempre uma tentativa de melhorar a cada programa, né? E eu garanto que aqui no ACC a gente sempre tentou melhorar. Tanto eu quanto todo mundo aqui, sabe? A gente sempre tentou melhorar um pouco. Sempre tentou falar de uma maneira mais dinâmica. Sempre tentou pesquisar uma coisa nova, sabe? Sempre tentou ser muito honesto com vocês e tal. A gente até tentou combinar um bagulho na leitura passada. Vocês viram que ficou uma bosta. No ACC a gente não combina porra nenhuma. Chega, troca ideia. As coisas mais legais, inclusive, que acontecem aí, acontecem sem querer total. Porra. É mesmo, hein? É mesmo, hein? Que é o leitura passada. Oba! Ah, mas é muito foda, cara. Bom, e nesse clima natalino, né? Quero deixar aqui meus agradecimentos. Obrigado a todos os ouvintes. Os ouvintes do ACC e os ouvintes do TPM, que também estão aqui, né? Então, meio que a galera foi migrando pra lá também. E não só, tipo, e receber vocês, né? Tipo, uma alegria pra gente, é uma realização muito grande. Porque a gente já tá aí há 3 anos aí de ACC, ou um pouquinho menos. Então é muito bacana ter esse feedback de vocês, né? Encontrar vocês nos encontros que a gente teve esse ano, né? Encontro ACC, aniversário do Febrini, que foi, tipo, uma parada muito foda. Sim. Com participação especial aí da Sally também, no via Hangout. Tipo, em espírito, né? A gente teve vários momentos assim que não tem explicação, sabe? De amizade mesmo e de carinho. Então, muito obrigado, gente. São sensacionais. E continuem com a gente aí em 2017. Eu queria agradecer muito. Primeiro, né, aproveitando o clima natalino, eu queria agradecer muito estar aqui, velho, ter tido essa oportunidade de fazer parte do projeto, tá ligado? Sendo bem, tentando ser o mais rápido possível, mas, tipo, eu conheci a galera pela Skynerd, aí fiz um grupo no WhatsApp com um pessoal, foi a Sally que fez esse link entre a gente, tá ligado? Uhum. E a partir dali a gente foi se conhecendo, virando amigo e tal. E beleza, eu sei que durante o tempo eu sempre mexi em Photoshop, eu sempre fazia uma brincadeira com o cast, fazia montagem, com a galera na página do ACC, tá ligado? No grupo. Melhores montagens, né, cara? Pois é, aí até que depois o Febrinho falou, Wilde, tu não quer ser o capista e tal. Tipo, isso, antes eu tinha participado de um ou outro, eu acho que eu participei de dois ACCs, se eu não me engano. E aí depois o Febrinho me chamou pra ser o capista, eu, porra, claro que eu quero, tá ligado? E eu me lembro que no começo eu ficava meio assim de tipo, porra, eu sou o cara. Eu tava no grupo do, onde a gente se reúne pra discutir tema, quem é que vai ir ou não e tal. E aí ele ficava, não, e aí, quem é que vai gravar? E eu ficava todo tipo, porra, mas eu sou o capista, será que isso é pra mim também, tá ligado? E eu falava, né, caralho, depois, você é CCcaster, porra. Aí depois de um tempo eu comecei a entrar e participar mais, e aí tipo, chegava, ó, vamos gravar, tem esse programa, tem não sei o quê. E a gente ia, pô, a gente criou o quadro, o Feminino criou o quadro Stan História, tá ligado? E eu tô participando desde o começo, tá ligado? Nossa, parece que tem 100 programas, tá ligado? Mas vou falar, tem dois, já tem um gravado que, meu, vale por 100. Pois é, aí eu tô junto nessa, tá ligado? E, cara... foi foda pra caralho, agradeço muito estar aqui, os ouvintes também estão me ouvindo, tá ligado? Assim, nunca recebi nenhum feedback de tipo, nah, aí Vinícius, tu é foda, isso aqui e tal, eu recebi mais nas capas, que eu acho do caralho, véio, quando alguém fala assim, porra, velho, capa foi foda, que não sei o que, gostei pra caralho, porra. Obrigado! e é isso, velho. Eu agradecer por todo mundo que tá ouvindo, que venha mais gente, e de estar aqui, velho, com a galera. Conheci, eu fui nos dois últimos encontros, tá ligado? Uhum. E o desse ano foi ainda mais especial, foi foda, tá amor, junto com a galera. Tá. Beijão pro Brosé, eu não posso deixar de falar isso aqui. E é nóis, velho. Vamos embora que 2017 tá chegando. Tanta coisa. Eu vi o ACC crescer com apenas uma ideia e se tornar cada vez maior a cada ano, cara. E se tornar, ver, se tornar até hoje, né? Já passamos de 100. E a gente nunca ia pensar que a gente passar de 100, né? Tipo, putz, é tipo que nem uma pessoa, né? A vida de uma pessoa passar de centenário é tipo, deve ser uma coisa maluca. E é interessante, eu quero agradecer a todos vocês que ouvem cada semana a gente, que faz você se tornar na nossa família também, porque é isso daí, os ouvintes fazem parte da família, porque cada semana eles ouvindo a gente, fazendo parte, rindo com as nossas piadas, e isso é muito maneiro, cara, e é legal que também agradecer aos patrões também, que ajudaram, acolheram a gente, e apoiaram a ideia cada vez mais, e ver que isso vai se tornar uma coisa bem maior. E agradecer o pessoal do cast, cara, que, tipo, cada momento, cada cast, cada palavra, é uma loucura, cara, agradecer o Febrini, a Kel, todo mundo que fez parte da minha vida e todos os ouvintes também, que Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até 2017 que via mais maluquices. Cara, eu só tenho a agradecer também a todo mundo do cast que sempre tá junto comigo aí em qualquer ideia que aparece, qualquer tema, qualquer loucura, sabe? A gente já gravou sobre tanta coisa, aprendeu tanta coisa, né? Às vezes você tá andando na rua e alguém fala com uma coisa de Átila e você fala, ó, Átila, Uno, e você manda uma informação, tipo o bagulho que a gente gravou lá no começo, sei lá, episódio 2, 3, não lembro. Então, o aprendizado é muito foda e molda a nossa vida, né, cara? A gente é construído ali pelas coisas que estão ao nosso redor e o ACC acaba moldando a nossa vida aqui. E a presença de vocês que gravam aí também moldam a minha vida e eu sou muito grato a tudo isso, sabe? Obrigado por fazerem de mim o que eu sou hoje, né? Hoje eu sou um cara totalmente diferente do que eu era no começo. Eu sou muito mais responsável, eu sou muito mais alegre, eu sou muito mais feliz. Eu penso muito mais nas pessoas do que em mim, sabe? Eu vivo praticamente hoje pra vocês, né? Tanto pra vocês que gravam, quanto pros ouvintes e tal. Então, putz, pra vocês aqui, casters, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por fazerem parte da minha vida e continuem nela por muito tempo, por favor. Porque sem vocês vai ser foda continuar na caminhada aí. Vocês são o meu Sam. Tem hora que o fardo fica muito pesado e eu preciso de alguém pra falar, ô, vamos, cara. Ainda tem, né? Ainda tem um tempinho pra chegar lá e a gente tá junto aqui. E aos ouvintes também, obrigado demais. Todo mundo que é família CC há muito tempo, sabe? Que ouve a gente desde o começão. Obrigado também aos ouvintes novos que estão chegando agora, de outros programas e etc. Conhecendo o CC, obrigado por dar uma chance pra gente, né? Uma chance, um voto de confiança aí pra gente entrar na sua vida, fazer parte também da sua vida, construir um pouco da pessoa que você é, né? Dando informação, conversando, levando risada, levando um sorriso às vezes, que às vezes o sorriso muda mais a gente do que a informação e tal. Obrigado a todo mundo. E 2017, tamo aí, cara. Mais um ano. Prometemos continuar com o mesmo compromisso, com o mesmo carinho e a mesma sinceridade de sempre. E espero vocês ano que vem. Feliz ano novo pra todo mundo e Feliz Natal, aí. Oh. Aê! E agora, pra fechar rapidinho, antes da gente ir pro nosso programa de estrutura literária, criação de personagens, três desafios que vão ficar aqui pra vocês fazerem nas férias aí. Quero ver quem faz. O primeiro desafio é o mais simples, né? Eu quero que vocês baixem alguma coisa cast, convertam ele, façam ele virar um vídeo aí no computador de vocês e upem no YouTube. Eu quero que vocês encham o YouTube de programa do ACC, tá ligado? Baixem o ACC, transformem no vídeo e jogam no YouTube. E põe lá o tema lá, sei lá, alguma coisa cast de, sei lá, Doutor Estranho. Escreve lá, alguma coisa cast, Doutor Estranho e tal. Joga escolhe, lá. Escolhe o que você gosta mais. Exato. Escolhe o que você gosta mais. Exato. Escolhe o que você gosta mais, coloca lá, põe o nome. Se você quiser pôr o site da gente na descrição, põe também. Isso vai ajudar muito a gente em 2017, uma forma de divulgação nova aí e tal. Esse é o primeiro desafio, né? Quem fizer isso aí, muito obrigado mesmo. O segundo desafio, que já é os ouvintes mais roots da parada, que é você mandar pra gente, a gente sabe já o resultado, né? Mas você mandar pra gente quantas bandas passaram no Decibeladores do Rock desde o começo até o último programa, que foi o programa passado. Esse daí é o segundo desafio. E o terceiro desafio, que eu acho que é o mais legal, eu acho que é o mais simples, mas eu também acho que é o mais legal, assim, que você montar uma timeline da história do mundo. Pega todos os temas do Alguma Coisa Cast e monta uma timeline da história do mundo. Como que você vai fazer isso? Ah, como que eu falei isso, Febrine? Assim, primeiro tema que a gente falou, pegando a história do mundo, do nosso planeta, da nossa existência. Sei lá, a gente fez um programa lá sobre a criação da Terra. Então você pega ele e coloca lá na primeira linha da timeline. Qual é o segundo? Sei lá, é dinossauros. Aí você põe lá, dinossauros. E depois, a evolução humana, tal. E aí você vem contando a história da humanidade, sabe? Átila, máquinas a vapor, não sei o que, sabe? Tentem fazer essa timeline do começo até o final e mandem pra gente por e-mail, que quando a gente voltar da série a gente vai ler aqui e vai comparar, né, com os ouvintes que mandarem pra ver quem fez a mais correta, quem fez a mais legal e tal. Vai ser bem maneiro esse desafio aí. Porra, esse desafio é do caralho, velho. Faça isso e depois de fazer isso você vai passar no vestibular, porque a gente já tem conteúdo pra caralho. Muito bem, gente, vamos então agora pro nosso programa aí de estrutura literária, criação de personagem, o último programa com letra de meio do ano, estamos de férias agora, e a gente volta aí no começo de janeiro, se tudo der certo. I bid you all a very fond farewell. Cara, vamos começar falando de uma coisa básica para qualquer tipo de criação, que é criatividade, né? O próprio nome já vem, né? É. Se você é um cara que tem problemas de criatividade, né? Não consegue criar, você até tem a ideia, acho que acontece com muita gente que escreve, né? O cara até tem a ideia do personagem, mas ele não consegue desenvolver, criar, assim, pôr o cara lá, né? Uma das primeiras coisas que eu já digo aqui logo de cara, vou começar a cagação, é o que eu falei na abertura, né? Seus personagens estão lá fora, então, pô, viva a vida, né? Porque se você só ficar em casa, sentado, vendo vídeo do YouTube, vai ser muito difícil você conseguir tirar alguma coisa dali em relação a personagem, vivência, experiência de vida, né? Pois é. Essa que tu falasse agora sobre do cara pegar ideia que veio, sei lá, da internet, por acaso, tá ligado? Uhum. Não vai dar certo, não vai dar muito certo, né? Uhum. Porque as coisas acontecem muito no script, vamos dizer assim, tá ligado? Por mais que, sei lá, um vídeo, o Cauê Moura, por exemplo, ele faça as coisas, pá, do jeito dele e tal, mas ele sempre vai seguir uma regra, tá ligado? E, uhum, cara, nada melhor do que as coisas que você vê no dia a dia, você vê aquele cara... Da padaria, tá ligado? Que sim, ele chega e ele chega lá na padaria, fala com um, fala com o outro, tira uma onda, conta uma piada e não sei o quê. E daqui a pouco ele faz toda aquela construção que é espontânea, tá ligado? E, uhum, vai embora e você, caramba, velho, que louco, tá ligado? Sim. E aí, dali você pode tirar um personagem fácil, tá ligado? Você pega aquilo ali, maximiza e faz uma parada que pode ficar original pra caralho dentro da história, tá ligado? Exato, porque é aquela parada, conhecer gente nova. Na internet, cara, você pode se inspirar em filme, em música, em arte. Eu sei que o Wilde mesmo gosta muito de arte, né? Fica lá no DeviantArt, pega aquelas coisas bonitas e tal. É muito foda, mas o problema, cara, não é só essa inspiração. O problema é a criatividade, tá ligado? Você pode ter isso como inspiração. Eu defendo que isso inspira, isso não aguça a criatividade, tá ligado? Isso inspira muito. Pô, você vê lá uma foto de um dinossauro, você, caralho, quero fazer um conto agora sobre dinossauro. Dinossauro e vai ter, mas aí na hora de criatividade, na hora de criar, você não consegue tanto, porque falta um pouquinho também daquela perspectiva de experiência, né? Não que a criatividade venha só disso, né? A gente tem as crianças, que são seres extremamente criativos e não tem muita experiência de vida, né? Só que a criança, ela vê o mundo com uma visão que nós adultos já perdemos há muito tempo, né? Então a gente tem que tirar esse tipo de perspectiva da nossa experiência, né, cara? De sair, de conhecer gente nova, de ouvir pessoas falando de maneiras diferentes, né? Opiniões diferentes, comportamentos totalmente diferentes pra gente poder trazer e colocar dentro da nossa história, né? É o que a gente vê muito em histórias, por exemplo, do Cornwell, que as pessoas, elas são muito diferentes. Mesmo as pessoas do mesmo grupo, sabe? Você pega lá, sei lá, o Crônicas Saxônicas mesmo. Os vikings são os vikings. Eles são semelhantes, tá ligado? Ao mesmo tempo, cara, eles são completamente diferentes um do outro, sabe? Um tem um cabelo bem lisinho, aquela coisa. O cara luta com um movimento bem leve. O outro já é um puta tronco de madeira. O cara é uma rocha, tá ligado? O cara vai pra batalha e gasta todo mundo, né? É, um negócio que é foda dessa diversidade de personagem é o que vai fazer sua história também florescer, tá ligado? Que às vezes é aquele problema... Que. Não é um problema, né? Faz parte do aprendizado. Da pessoa que gosta de escrever um tipo de psique de personagem, tá ligado? Sei lá, tipo, todos os personagens que você cria, eles são fodões, tá ligado? Sim. Que aquela linha de. Ele tem um perfil sério, ele não se dobra nada, sorri muito pouco, e é muito poderoso e não sei o quê, mas tem uma fraqueza de um jeito, e assim vai, tá ligado? Exato. Né? E no final aí você pensa no seu personagem e você só meio que cria desculpa pros outros pra eles serem diferentes, mas iguais, tá ligado? Exato. Aí, tipo, no final das contas, não sai dessa mesmice. Aí, já é outra coisa de você vê lá fora. E aprender com isso, e, porra, eu posso mudar isso aqui. É, tipo, esse personagem pode assim, pode deixar assim do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei fazer mais, mas vamos tentar mudar esse, vamos tentar mudar aquele, tá ligado? Sim, isso é muito comum, né, cara? Nego faz o cara fodão, que eu até brinco, que é aquele Sasuke do Naruto, tá ligado? Sim. É aquele cara. É o cara fodão, é a mina que quer dar pro cara. O cara, ele nunca dá risada, gargalhada, ele nunca comete um erro, sabe? Ele tá sempre sério, ele é foda, ele é o sensual. E na luta ele tem um poder foda que ele guarda, porque se ele soltar ele mata até o Naruto, que é o principal, tá ligado? A galera gosta muito de fazer personagem assim. É legal fazer esse tipo de personagem e tal, mas o problema é você fazer só isso. Você tem que pensar fora da caixa. Como a gente tá falando aqui sobre a vida... Viver é pensar fora da caixa, porque é imprevisível. Como a gente deu o exemplo da internet. Se você tá na internet, vendo vídeo ou vendo imagem, você procura, né? Ou você é levado àquela coisa de acordo com as suas preferências. Na vida, cara, você não procura nada, você não é levado às coisas, você não conhece pessoas de acordo com as suas preferências, tá ligado? A vida é totalmente fora da caixa. Então, quando você conhece gente nova, você vê coisas, conhece coisas diferentes, é aí que você traz as coisas diferentes pros seus personagens. Pra sair desse tipo de mesmice como personagem fodão, né? Uma coisa que eu vejo pouquíssimo nas pessoas é simplesmente trazer vida pros personagens. Quero dar um exemplo aqui, ó. Cara, o que a gente tem hoje, nós, seres humanos? Nós temos doenças, nós temos marcas, nós temos deficiências, tá ligado? As pessoas não trazem isso pros personagens. Qual foi a última vez que você leu a história de um personagem aí, mesmo que seja o fodão dos fodões, que tinha, sei lá, asma, tá ligado? Tô ligado. É uma coisa super comum no nosso mundo, na nossa vida, mas que nas histórias as pessoas não têm. É, tem um conto meu chamado Telescópio, né? Que eu escrevi há muito tempo, tem nos colados e tal. Se quem quiser ler, procura no Google, então vai estar linkado aí se a gente lembrar por um milagre. Mas lá no Telescópio, o personagem principal, que é o Sávio, ele tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo e tal. Eu tenho um pouquinho de TOC também, e aquele negócio, a gente dá um pouco da gente pro personagem. Você só não pode ser o personagem, e a gente vai falar disso já já. Mas, cara, depois que eu escrevi, que eu li a parada e tal, eu parei e falei assim, mano, quanto tempo que faz que eu não leio uma história de um personagem que tinha toque? E eu, cara, aos 27 anos, falei assim, caramba, eu nunca li. Tá ligado? Eu nunca li. E tem tanta gente com toque por aí, cara, tá ligado? Um personagem com déficit de atenção, sei lá, sabe? Um personagem extremamente agitado, que não consegue concluir nada, que não consegue fazer nada direito. São coisas da vida, que você só vai descobrir saindo na rua, saindo lá fora, vivendo a sua vida, né? Um parêntese pra isso, que até é de outra mídia, e que pode tá à frente quanto a isso, são os próprios seriados, tá ligado? Porque, vê, a gente tem, por exemplo, um seriado que ficou bem famoso, é o Mr. Robot, tá ligado? Sim. Que o personagem principal, o Elliot, ele tem todo um transtorno na mente dele, tá ligado? E é isso que faz. Esse é um dos fatores que faz a série ser tão especial, tá ligado? É, outro também, pra quem assistiu True Detective, tá ligado? Que um dos detetives, o Rust, ele também tinha o. Tipo, como ele mesmo fala, ele abusou tanto de droga quando ele era policial disfarçado, que a mente dele já tá quebrada, tá ligado? E ele tem alucinação e não sei o quê. É até um dos gatilhos pra coisas que acontecem na série, tá ligado? E realmente, em livro, assim, pensando bem, os últimos livros que eu vi não tinham sobre isso. Talvez o que mais se use nessa questão de vamos dizer assim, deficiência que um personagem possa ter, é a questão das cicatrizes, tá ligado? Mas sim. É porque aí querendo ou não, uma cicatriz, quando um personagem tem uma cicatriz, remete ao fato de, tipo, dele ser um fodão, de aquela cicatriz vira, tipo, uma marca de, ah, não, essa cicatriz aqui foi quando eu, sei lá, lutei contra 100 guerreiros, tá ligado? Sim, sim. É, e não, e tipo, e a galera até pode usar isso, tá ligado? Ah, ele tem uma cicatriz. Só que quando a galera pergunta, o que é essa cicatriz? Aí o cara fica triste e, tipo, aquilo ali é uma coisa de vergonha dele, tá ligado? Sim, isso é muito foda. Esses aspectos, tá ligado, de ter mudança, que faz a mudança do seu personagem, e muda a sua história, muda tudo, tá ligado? Sim, é aquele negócio, você quer que o seu personagem seja marcante, marque o seu personagem, tá ligado? O Wilde falou de cicatriz aí. Na Nove Dragões tem um personagem que é o Merlon, que tem uma cicatriz na cara, né? E a cicatriz dele é de um conceito diferente, que eu peguei e falei, cara, eu nunca vi isso aqui, eu vou fazer. E a cicatriz dele tem um nome, que é a Decadência, né? Decadência de Merlon. Uhum. E ele conversa com ela, e ela é uma puta vergonha pra ele. Porque ele teve aquela cicatriz no momento que ele lutou com um cara foda lá e perdeu, né? Ele teve a oportunidade de zerar tudo, de salvar, entre aspas, tudo. Só que ele perdeu e ainda ficou com aquela marca na cara. Então aquilo pra ele é a decadência. E ele ficou tão marcado que ele ficou meio louco. Porque ele fala com a cicatriz o tempo todo, né? Porra, é verdade, você tá falando uma coisa que é verdade. Eu não tinha pensado nisso e tal. No meio de uma galera, e aí digo, como assim, Merlon? Ele fala, não tô falando com você, dá pra você não se intrometer entre minha cicatriz? Umas paradas assim, tá ligado? Isso aí é um conceito que é aquele negócio. Ficou marcado. Qualquer pessoa que leia Nove Dragões, quando eu publicar, sabe, sei lá, quando publicar, vai ficar com o Merlon marcado. Vai chegar e falar, pô, esse bagulho do cara falar que a cicatriz é tão, né, é tão legal e não sei o quê. Que entra também um pouco no negócio do background, que a gente vai falar também, né? Porra, por que que ele tem essa cicatriz? Aí você pode criar um universo só nessa parada, cara. Uma das bênçãos da literatura é isso, né? Você pode pegar uma vírgula e transformar num livro. Sim, velho. Isso, essa é a parte bonita, velho, da parada, velho. Uhum, você pode transcrever, pode aumentar tanto aquele ponto. Porra, isso é foda. Isso é uma ruína também, porque, que legal esse aspecto aqui. Vou parar minha história principal pra fazer outra coisa. Tamo nessa, né, Wilde? Nós estamos nessa. É foda. Isso não dá certo. Esqueça o que a gente falou. Esqueça tudo. No final, esqueça tudo que a gente tá falando. Lanças serão usadas, escudos serão batidos. Um dia de luta, um dia vermelho, antes que o sol nasça. Um bagulho muito maneiro também aqui ainda na parte da criatividade, né, de como você tem que começar a criar o seu personagem, além de você viver a vida, aquela coisa, é o seguinte, viva, mas viva com intensidade tudo, não só as coisas boas. A literatura, você que gosta de escrever e tal, o cara que é escritor, ele tem uma bênção também, das muitas bênçãos da literatura, que é a desgraça, cara. A desgraça faz parte da sua vida, não ignore ela, porque muita coisa da sua escrita você vai tirar de momentos ruins, você vai tirar de momentos tristes, tá ligado? De coisas desgraçadas que aconteceram na sua vida. Os meus maiores rompantes de criação e tudo mais foi quando, tipo, eu tava triste por alguma coisa, sei lá. Eu me lembro que eu acabei um namoro, velho. 3 dias depois eu tava escrevendo feito louco. Foi conto que só o caralho que saiu, tá ligado? E depois que caiu, aí, tipo, eu terminei e tal, me ajudou a ficar de boa. E aí depois eu passava um tempão sem fazer nada. Sim, tá ligado? Isso é foda, velho. Sim, cara, isso é muito foda, porque às vezes o nego tem um problema, aí o cara quer, tipo, bloquear aquilo, né? O cara quer bloquear aquilo da vida dele e tal. Não, mano, absorve essa porra. Isso vai te ajudar, mano, tá ligado? A gente tá falando aqui pra você ficar feliz com o problema. Ah, minha mãe morreu, ei, que legal, vou escrever. Não é isso. Mas, porra, tira uma lição disso, tira um aprendizado. Essa parada vai influenciar na sua leitura. O problema é você não dar ouvido pra isso. O que eu falei lá, pô, o personagem tá lá fora. Ele tá lá fora. Se você der as costas pra ele, acabou, tá ligado? É aquele conceito de que as pessoas podem ficar invisíveis. Como que você deixa uma pessoa invisível? Você dá as costas pra ela, mano. Você pode ter passado 1000 vezes pelo amor da sua vida, e porque você não viu ela, porque ela tava atrás de você, você passou e já era, e você nunca vai ter esse amor, tá ligado? Com o personagem é o mesmo esquema, mano. Tem muita coisa que passa na nossa vida que a gente ignora ou tenta esconder e tal, que daria personagem foda. Por quê? Porque é real, né, cara? E o personagem mais foda que tem é o personagem mais real que tem, né? Sim, putz, velho. Isso foi foda. Eu fiquei até sem falar. Mas é, cara, porque a gente às vezes dá uma bloqueada na parada, né? Sei que o Wilde falou, pô, terminou o caminho, foi escrever pra caralho. Entendeu? Que ia terminar, ia ficar tristão, ia falar, ai, não consigo mais, nem vou mais escrever. Não, porra, é agora que é hora de escrever. É agora que você tá tendo coisas novas na sua vida, né? Eu não deixei minha balada, porque, cara, é uma coisa que eu já falei pro Febrini esses dias, que tá foda de escrever, tá ligado? Tipo, as coisas estão na cabeça, sempre estão. Pra gente que escreve, na verdade, assim, pra quem cria coisa, tá ligado? Um cara que é desenhista, artista plástico, não sei o quê. Tudo, velho. É questão de criação. Você tá com aquele negócio na cabeça, tá ligado? Fica fervendo lá. Eu imagino, eu tava pensando esses dias, que isso pode ser até aquela parada de TDAH, tá ligado? O transtorno do déficit de atenção lá. É, um negócio que tipo, dos vários sintomas, vamos dizer assim, sintomas, eu não sei se é a palavra correta pra isso, mas dos vários sintomas, tem essa questão de você estar com ideia explodindo na cabeça, tá ligado? E aí, tipo, TDAH tem essa questão de níveis, tá ligado? Não é porque você tem uma coisinha que você, nossa, você tá fudido. Não, tem vários níveis. Tem do nível mais de boa, que você vive tranquilo, até tem um nível fuderoso que você não consegue fazer mais nada. Mas enfim, tá ligado? Tipo, as ideias estão explodindo na sua cabeça, tá ligado? Agora, passar é um negócio que eu falo, pelo menos é uma verdade pra mim, que escrever é difícil, velho. Escrever é difícil pra caralho. Não é só nem essa questão de português, velho, de gramática, sabe? Aí foda-se, tá ligado? O cara manda pra um editor, o editor conserta. Mas o negócio é você conseguir transcrever aquele negócio que tá dentro de você, tá ligado? Mesma coisa de criar um personagem, tá ligado? Sim, é. E toda vez que o Wilde vem com esses papos aí no WhatsApp, eu fico lá dando uma de amigo que quer salvar o outro, tá ligado? E fico, pô, não é assim. Tenta escrever alguma coisinha, não sei o quê. Faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E, cara, isso que o Wilde falou, acontece. Comigo também acontece. É foda, a gente tá meio sem tempo e tal. Mas como a gente tá falando aqui de vida, isso também faz parte da vida. E eu pergunto agora, Wilde, já tentou sentar um dia e escrever sobre um cara que quer escrever e não consegue? Não. Se você sentar, é perigoso que saia alguma coisa. Por quê? Porque é vida. É o que você tá vivendo, mano. Tá ligado? Quando a gente escreve o que a gente tá vivendo, o bagulho é louco. E aí, no meio da escrita, lógico, né? A gente tem que liberar ela pra ir pra caminhos que a gente nem imagina, né? Mas, cara, você pode sentar e começar escrevendo sobre um cara que quer escrever e não consegue. E por que ele não consegue? Você mesmo vai colocar. Você vai colocar as suas verdades ali na parada, né? Quanto mais real o personagem for, cara, mais credibilidade ele vai ter. E um personagem que tem muita credibilidade é um personagem que funcionou, tá ligado? Então não é só sentar lá e falar, ai, ele é assim, assado, não sei o quê. Já dá até pra gente entrar aqui na parte das características, né? Não adianta o cara só chegar aqui nesse exemplo que o Yuri falou, do personagem que é o fodão. É o Sasuke lá do Naruto. Mano, ele é assim, ele tem os olhos pan, ele é musculoso, não sei o que e tal. Cara, esse tipo de escrita, de descrição, pode ser utilizada? Lógico que pode. Mas ela é muito mais interessante de ser usada quando ela é usada da forma passiva, né? Que a gente fala. Que é o quê? Descreva esse personagem no meio da história. No meio de uma ação. tá ligado? Não, aquele negócio de, pô, era uma vez o João. O João é alto, ele tem uma cinturinha um pouco gordinha, porque ele gosta de comer, ele é assim, assado, ele tem olho verde, não sei o quê. Tipo, esse tipo de escrita pode funcionar, mas sei lá, fica um pouco pobre, né, Wilde, no meio da história, assim. Isso, fica pobre, e, cara, acho que até meio que entrega, vamos dizer assim, entrega um tipo de escritor que, tipo, tá muito atrás, tá ligado? Vamos dizer assim, uhum. É como se fosse uma criança escrevendo, tá ligado? Que é você olhar, vamos dizer assim, você projeta o personagem na sua frente e o que você vê de cara, você já põe no papel, tá ligado? Sim. Mas, cara, tenta, vamos dizer assim, olhar pra mente dele, tá ligado? Até o fato de contar como o personagem se vê pode ser até melhor do que falar, o João, ele é assim, ele é gordinho, que não sei o quê, tá ligado? Sim. Não, tipo, dizer que, sei lá, o João tá triste porque ele se olha no espelho e não gosta do que ele vê, tá ligado? Sim. De o João tá triste porque o pai dele tava reclamando porque em vez de ele comer algo saudável, ele só come biscoito, tá ligado? Sim. E, tipo, você não precisa nem dizer que ele tá gordo, mas só do fato de, o pai dele reclama porque ele só come biscoito. O leitor vai olhar assim, porra, eu acho que ele tá gordo. Exato, né? O cara tá insatisfeito lá olhando no espelho, só come besteira e tal. Tem coisa que você não precisa nem escrever, né, mano? O leitor mesmo vai colocar no papel, né? A questão também de quando ele tá apaixonado por alguém, né? Porra, você não precisa descrever a pessoa como ela é, uma deusa. Não precisa descrever a Galadriel. Sabe o que você pode fazer que é legal? Descreva do jeito que ele a vê. Que também tem a ver com isso que o Wilde falou, tá ligado? A mina pode ser uma mina comum, uma mulherzinha normal, só que ele a vê de uma forma super especial, sabe? Descreva ela pra, tipo, da forma que ele vê, assim. Pô, uma mina linda, perfeita, maravilhosa. E em algum momento da história você pode chegar com a visão de outro personagem e falar, nossa, é uma minazinha, mó nada a ver, achar ela até meio feia, tá ligado? Que isso vai trazer uma vida, né? O cara fala, puta, João, como é que tu gosta dela? Ela não tem nada. E aí, tipo, isso já é mais um ponto, porque ela fala, não, cara, mas é porque pra mim, aí o cara explica, quando eu olho pra ela, o tempo para, e não sei o quê, e tipo, além de você ter dado a característica física do personagem, você consegue entregar, tipo, a mente e o coração de outro, tá ligado? Exato, você vai aprofundando, né? É essa questão da profundidade, e de como você entrega essa profundidade, é mais um aspecto foda da criação do personagem, tá ligado? Exato. O cara, numa conversa dessa aí que o Wilde levantou, o cara pode mandar alguma coisa tipo, meu, eu até sei que ela não é assim, sabe? Mas eu a vejo muito mais bonita do que ela é por conta das coisas que ela faz, por conta da maneira que ela me trata. Isso você vai dando uma profundidade pro personagem, né? Tá falando, caralho, esse maluco não é só superficial. Olha só o amor dele como é verdadeiro pela mina, né, cara? Pô, não é só a aparência, né? Que às vezes a gente tem algumas histórias que a gente gosta muito, muito, muito, mas falta um pouco de profundidade, né? Senhor dos Anéis. Eu adoro, eu amo, porra, não precisa nem falar, né? Eu sou apaixonado e tal. Mas eu reconheço que ali falta profundidade em alguns personagens, tá ligado? No amor do Aragorn com a Arwen mesmo, falta um pouco de profundidade. Tem aquela coisa intensa, né? Não vamos confundir também profundidade com intensidade. Tem a intensidade. A mina abriu mão da imortalidade pra ficar com o cara. O que, que é mais intenso do que isso, tá ligado? Mas a profundidade, né, não foi tão trabalhada quanto poderia ser. Até porque, pô, é uma história épica, tem um trilhão de personagens, aquela coisa toda. Eles não tiveram muito tempo ali de página, né? Que no cinema seria o tempo de tela e tal. Mas, pô, se você tem uma história com menos personagens, que você pode dar mais atenção, dar mais fala, dê aí profundidade, tá ligado? Faça uma coisa um pouco mais especial. Gaste tempo. Escreva um pouco hoje. Pare de escrever. Salve esse arquivo. Vai viver sua vida. Vai trabalhar. Vai dormir. Amanhã pega isso de novo, lê e fala, o que eu posso encaixar aqui no meio, né? Que frase que eu posso pôr aqui? Que descrição que faltou? Será que se ele fizer um carinho no cabelo dela vai ser legal? E o que ela tá pensando disso, né? Será que ela gosta? Porque é aquele negócio, mesmo com a personalidade estabelecida, as pessoas não são pedra, não são rocha, não são madeira, né? As pessoas são muito variáveis, cara. Então, mesmo que haja esse amor entre eles, essa intensidade, essa profundidade, tem também as desavenças, né? Então, puta, ela ama ele loucamente, mas ela odeia quando ele passa a mão no cabelo dela, porque ela passa horas penteando, ele vem com essa porra dessa mão gordurosa, cheia de dedo, e passa a mão. Sabe? Com essa mão de biscoito. Essa mão de biscoito que ele come aí. É porque a gente, cara, tem a nossa personalidade, mas nós não somos uma rocha, tá ligado? Quando você cria o seu personagem, você pode fazer ele do jeito que você quiser. Você pode fazer o herói, você pode fazer o vilão, você pode fazer o que for. Mas ele tem que ser imprevisível. Por quê? Porque o personagem real é imprevisível. Sabe? Se você faz um personagem... Vou dar um exemplo aqui, o Frodo. O Frodo, ele é totalmente pacífico, né? É um hobbit, completamente pacífico. Lógico que tem a desculpa do anel, que o Tolkien trabalha muito bem e tal. O anel é aquela maldade, não sei o quê, e o Frodo, no final, ele praticamente estrangula o Gollum, tá ligado? É um comportamento completamente imprevisível, né? Que não estaria no Frodo ali, mas nós somos pessoas imprevisíveis. Pô, o Febrino é gente boa, o Wild é gente boa, mas, cara, tem hora que a gente fica puto. A gente manda tomar no cu, a gente manda se fuder, tá ligado? Desliga na cara da pessoa, desliga o Wi-Fi do celular, vai pra rua, não sei o quê, sabe? As pessoas são imprevisíveis. Se você faz um personagem que é só água, fica meio sem graça, tá ligado? Você tem que fazer ele viver a história, né? Porra, ele é um cara feliz, agora ele tá triste pra caralho. E agora? Puta, agora ele tá puro ódio, ele quer vingança. E agora? Agora ele tá triste, tá ligado? Ele percebeu que ele não levou a nada. Ó, né? Sim, um exemplo bom de personagem assim é o Constantine, por exemplo. Uhum. Tá ligado? Todo mundo, tipo, quem conhece, sabe que o Constantine, tipo, primeiro que ele é um personagem destruidaço, tá ligado? Da história dele e tudo mais. E aí ele tem aquele sarcasmo foda dele e tira onda com os demônios e tal. E aí, sei lá, pra quem tá olhando de fora, que tem esse problema, né? A galera que olha de fora acha o Constantine um filho da puta do caralho, tá ligado? Sim, até mas confunde, aí, né? Fala, ué, ele é herói, pois é. Pois é, mas aí, tipo, quando você vai pra dentro do cara, meu irmão, o cara tá fudido, tá ligado? E ele faz aquilo ali porque porra, ele querendo ou não, ele tá lutando contra os demônios lá, ele não pode ficar transparecendo, vamos dizer assim, a fraqueza dele, tá ligado? Aí ele tem que se mostrar de uma forma, mas, cara, quando ele tá lá, velho, no quarto dele, no escuro, o cara tá, sei lá, desabando de choro, fumando um cigarro e tomando uma dose dupla de uísque, tá ligado? Porque ele tá fudido, tá ligado? Aí é aquelas duas coisas que você mostra, tá ligado? O personagem que é durão, que é foda, tá ligado? E quando vê ele lá por baixo, ele tá na merda. Exato, cara. Isso é muito bem retratado também, Wild, no Rambo. Pra quem não sabe, o Rambo é um livro, né? Tem um livro do Rambo e tal. Eu já tive a oportunidade de ler quando era moleque, é muito foda. E, mano, lá no Rambo você vê isso. No filme você vê também. Que, porra, ele tá aquela loucura, não sei o que. Cara, mais badass do que o Rambo. É difícil encontrar. Mas no final do primeiro filme lá, cara, que tem toda a relação com o livro, ele desaba, né? Ele senta lá naquele depósito, né, de armas lá e começa a chorar, desesperado, falando no rádio, né? Meu Deus, e eu fui pegar o meu amigo e eu puxei ele, caiu uma granada e daqui a pouco ele era só gosma na minha mão, sabe? E como é que eu faço? Eu tinha memórias com ele, eu conhecia ele há não sei quantos meses, tá ligado? Ele já era um irmão pra mim e agora a única coisa que eu tenho dele é um pedaço dele na minha mão, queimado por conta de uma granada. E o cara chora igual, tá ligado? Isso é um personagem foda. Ele marcou o personagem, por isso que o personagem ficou marcante, tá ligado? Imagina se o Rambo fosse só a parte foda. Seria pobre, né? Seria pois bem é. Pobre. Tipo, é aquele negócio que você só lembra em vagos momentos, tá ligado? Sei lá, você tá numa conversa de filmes de ação e de porra. Aí o cara pensa, tem aquele personagem de Schwarzenegger que ele mata o Predador. Aí tem aquele cara do Bruce Willis que ele, em Duro de Matar, que ele mata os alemão. Aí tem o Rambo que ele atira em todo mundo no Vietnã, não sei o quê. Mas aí, cara, aí você pensa, porra, o Rambo... Aí, tipo, vamos dizer assim, que a conversa para no meio, putz, mas o Rambo é foda, velho. Porque ele é fodão e tal, mas na hora lá no final que ele perde o amigo dele, caiu uma lágrima masculina, tá ligado? E tal, por causa disso, daquilo, outro, é outra coisa, tá ligado? É um personagem que marca. Cara, realmente, velho. Não só pelo fato de ser Sylvester Stallone e tal, mas o personagem Rambo é foda, velho. O cara assiste os filmes, tipo, tanto pela destruição, tanto pela parte psicológica e tal. Isso é do caralho, velho. Lanças serão usadas, escudos serão batidos. Um dia de luta, um dia vermelho, antes que o sol nasça. Tem até aquele exercício lá, né, Wild, que eu falei pra você muito tempo atrás, que é aquela parada da descrição, né? Que até pra vocês que estão ouvindo aí, acho que eu não sei se já falei aqui no ACC, é legal vocês fazerem também. Pega o personagem de vocês, que vocês criaram, e descreva ele. Mas descreva ele sem falar nada sobre a parte física. Eu não quero saber a cor do cabelo, não quero saber a cor do olho, não quero saber se ele tem cicatriz, não quero saber nada. Eu quero que você me descreva ele só de forma subjetiva, tá ligado? O Rambo, como a gente tá pegando aqui como exemplo, né? Se o cara fosse descrever o Rambo, ele ia falar, pô, é um cara que veio do Vietnã, tá tentando a vida novamente, ele chega lá numa cidade, ele não consegue porque há um preconceito em cima dele, ele arruma uma treta assim assado, ele é um cara perturbado pelo Vietnã, então ele não consegue entender a sociedade como que ela é, tá ligado? E daqui a pouco o nego começa a perseguir ele, e ele por conta daquele instinto, aquela loucura da guerra que deixou ele meio psicopata, ele começa a matar as pessoas. E nego vem atrás dele, ele quer fugir, mas aí ele tem que se defender ao mesmo tempo. E ele é tão quebrado pela guerra, que lá no final da história, ele começa a chorar igual uma criança, falando no rádio com o coronel, que é a única figura que ele tem como se fosse algo próximo de um pai. A única figura daquela sociedade toda, do mundo, de 7 bilhões de pessoas, que esse personagem ainda reconhece como um ser humano igual a ele, é o coronel. Olha que personagem profundo. E a gente não falou nada sobre ele. A gente não falou das armas, não falou de arco, não falou de porra nenhuma. Sabe, se você consegue fazer um personagem assim, se você dá esse tipo de profundidade, cara, eu tenho certeza absoluta que o seu personagem vai ser foda. Pô, com certeza, velho. Com certeza. É aquele negócio. Se você. Por menor que a história, que sua história seja, tá ligado? Mas se o cara falar, olha, o que é que tu achou, o que é que tu me diz sobre o personagem que eu criei, tá ligado? Aí, porra, ele começa assim, sei lá, ele começa um menino babaca, mas ele termina como um jovem que aprendeu os valores de uma vida só e que ele precisa cuidar dos outros, tá ligado? Ele era assim e aconteceu isso, tá ligado? Você, porra, que massa, tá ligado? O cara pegou essa transformação. Exato, que já dá até a brecha pra gente falar da evolução, né? Faça o personagem evoluir, cara. Faça o seu personagem mudar. As pessoas às vezes confundem mudança com evolução, né? Caralho, meu personagem tem que evoluir, então tem que começar um bosta e terminar um fodão. Não necessariamente, mano. Seu personagem pode começar um fodão e terminar um bosta, né? Só que como um bosta, às vezes ele pode fazer alguma coisa muito mais significativa do que um fodão. Ou ele simplesmente pode estar fazendo parte da história, né? Você vê um personagem que é assim, aquele personagem do Mad Max. Aquele personagem do Mad Max novo que saiu, ele não tem muita mudança. Mas ao mesmo tempo, ele tá fazendo parte da história de um jeito tão coadjuvante que você percebe uma mudança dele pro que a gente tinha de Mad Max. A nossa noção de Mad Max, que era o quê? Que era o outro filme, né? Onde o cara era um fodão aqui atrás, não sei o que e tal. Esse daqui, você vê uma mudança do personagem indireta. Que é o quê? A comparação, né? Mas ao mesmo tempo você percebe, pô, esse cara não é o principal, tá ligado? Ele teve a mudança, eu acho que foi bem pouca no filme, né? Há uma mudança pouca ali. Mas você percebe que ele não é um cara principal. Isso também pode ser uma mudança muito boa. Você começar um livro com um cara mostrando pro pessoal que ele é o principal, e lá no final você falar, puta, esse cara não é o principal não, mano. O principal é a mina lá, tá ligado? Curioso, é verdade. E até exemplo do Senhor dos Anéis também, né? Em muitos momentos do Senhor dos Anéis, cara, você para e pensa assim, mano, isso aqui não é a história do Frodo. Isso aqui é a história do Sam, né? Porque o Sam, que é o cara foda, que é o cara obstinado, que é o cara que tem foco, que é o cara que nunca desviou da tarefa, é o cara que fala, meu, é isso aqui que a gente tem que fazer, esse é o nosso objetivo, sabe? É o cara mais fiel da história. Se você parar pra pensar, o Frodo é quase um coadjuvante, ele tá só levando o anel. Se você colocasse um cone no lugar do Frodo, seria a mesma coisa, tá ligado? Não tô falando mal de Tolkien, tá, gente? Eu amo, mas eu tô só dando um exemplo de que às vezes o personagem secundário pode ser foda pra caralho. E às vezes você pode apresentar o seu personagem principal, só que lá no final ele pode se tornar o secundário, né? E isso não faz ele um personagem ruim, isso faz ele um personagem bom, cara. Isso muda ele, né? Essas questões de criação de personagem, eu tô aprendendo bastante com o tempo, tá ligado? Porque assim, eu sempre fui um... Eu sou o cara que faz o personagem fodão, tá ligado? O arquétipo do personagem fodão. Ele é o cara musculoso, que tem a armadura completa, com a espada gigante e um poder foda, tá ligado? Sim. Eu tô me forçando muito a mudar isso, tá ligado? Né, nas coisas que eu crio. Tanto que a maioria dos meus contos no blog que eu tenho é muito... fala muito de coisa, assim, subjetiva E fala muito de personagem tipo divino, tá ligado? Sim. Porque, no fim das contas, um personagem divino, ele não precisa, vamos dizer assim, não precisa tanto, claro que ele precisa, mas ele não precisa tanto dessa personalidade e tudo mais, porque, cara, no fim das contas, ele é um deus, tá ligado? Pra ele, pra ele isso não importa, tá ligado? Claro que ele não vai ser uma parada vazia, tá ligado? Ele tem um background, ele tem as coisas dele e tudo mais. Mas é até uma parada que é eu facilitando pra mim mesmo, tá ligado? Sim. Porque, como eu disse na minha entrada, eu gosto muito de fazer personagem monstro, porque pra mim, monstro, ele é mais fácil, tá ligado? É que nem, por exemplo, eu gosto de desenhar, e eu desenho muito personagem monstro também, porque é mais fácil, você simplesmente dá uma desculpa de, olha só, o que eu desenhei. Aí, poxa, mas ele é assim, assadão, pô, mas, porra, é um monstro, tá ligado? É um monstro, é claro que ele é gigante, ele é grande, ele tem presa, ele não precisa ser, tipo, ter aquela simetria, e eu posso fazer de um jeito, de outro e tal, que cara, ele não é um humano, ele é uma criatura totalmente, ele é uma criatura fora do nosso mundo, tá ligado? E sim. aí a personalidade dele também é, sabe? Mas aí, pensando nisso, nos últimos tempos, até porque, até um dos fatos de eu não estar escrevendo tanto assim, é nisso, tá ligado? Eu querendo construir tudo na minha cabeça, porque cara, eu dirigindo, meu irmão, daqui a pouco eu tô lá, falando com outra voz, dizendo, que não sei o que e tal, criando uma história totalmente diferente, tá ligado? Sim, uh-huh. Mas, tipo, a história sai, mas as coisas pra você passar, botar no papel e dizer, agora sim, tá ligado? Sim. Esse é o grande desafio. Isso aí você vê que, tipo, você tá um pouco preso no arquétipo, né? Que o arquétipo é aquela parada do herói, do vilão, do não sei o quê, do mocinho, o cavaleiro tem que ter armadura brilhante, não sei o quê. É legal a gente fugir disso, porque quando a gente foge, cara, a gente tem um aprendizado desgraçado, tá ligado? Tipo, você fala essa... Eu já li muito conto do Wilde, e você fala muito desses malucos fortão, né? Fortão, fodão, aquela porra toda e tal. Tem aquele conto seu do Regente lá, né? Sim. Aquele lá. Do Regicida. Regente, não, Regicida. É, o cara é fudido, tá ligado? É fudido pra caralho e tal. Mas é maneiro a gente fugir dos arquétipos assim, pensando, às vezes, pode pegar a mesma história, só põe um viés diferente, tá ligado? Pensa no rei, aquele rei lá do conto do Regicida que você escreveu. Puta, por que que ele chegou ali, sim, cara? Por que que ele chegou naquele ponto, sabe? Dá um motivo foda pra ele ter feito aquilo. Tipo, porra, ele teve que fazer aquilo pra salvar a vida de uma mulher, que era uma mulher plebeia, que ele teve um caso, mas ele amava tanto ela, que ele teve que fazer aquilo, ele deixou de ser rei, ele perdeu a própria vida por conta dessa mulher. Você já dá uma profundidade a mais, tá ligado? Não é só um vilão. Ele tem todo um background por trás, tá ligado? Eu vou dizer uma coisa que é o seguinte, aquele, o conto Regicida, eu pensei nele em fazer uma parada voltando, tá ligado? De, tipo, aquele era o primeiro, tinha três partes, tá ligado? O primeiro, mas o segundo ia ser, tipo, ele mais jovem, tá ligado? Ele meio que descobrindo as coisas que aconteceram, que era, tipo, o que ia levar a ele cometer o ato, tá ligado? Sim. E depois a primeira parte seria o prólogo de tudo, tá ligado? O que aconteceu, tá ligado? Sim. E aí, mais tipo, nova parada de, não consegui escrever, blá, blá, fudeu. Mas é, essa parada que a gente tá falando aqui, as pessoas devem estar falando, pô, mas é pra ajudar a criar personagem, né? E vocês não estão dando, tipo, tópico, né? Faça isso, dois... Não, a gente tá dando. Você que não tá percebendo. Você que o personagem, a sua criação do personagem, ela tem que ser exatamente como tá sendo essa conversa. Você tem que criar ele assim, tudo junto, tudo embaralhado, tudo misturado. Por quê? Porque ele vai sair uma coisa só, meu. Você não pode chegar e falar assim, aparência, dois, personalidade, três, a arma dele, que é o que a galera geralmente faz, né? Quatro, sim, como que vai ser o carro dele, tá ligado? Cinco, como que é a casa dele? É a Batcaverna? É isso, a casa do Super-Homem? Isso não é um... isso não é um top 10, tipo, top 10 seu personagem, tá ligado? Aí top 1, não sei o que não, cara. Não é assim que as coisas funcionam, tá ligado? Exato. É orgânico, tá ligado? A criação do personagem, ela tem que ser orgânica, ela tem que tipo, vai ter um ponto inicial e as coisas florescem, tá ligado? Tipo, eu, uma coisa que eu gosto muito de fazer é, eu vejo muita arte e essas coisas, e cara, eu já tirei muito conto olhando uma imagem, e eu me lembro que o que acontecia pra mim era o seguinte, era, eu olhava uma imagem, putz, que foda. Aí eu, tipo, ia olhando mais, só que daqui a pouco eu parava assim, e voltava pra imagem, caralho, velho. Isso aqui é foda mesmo, velho. Aí eu já separava ela em algum canto, tá ligado? E aí eu continuava a ver minhas coisas, mas eu sempre voltando nela e eu pensando e tal. Daqui a pouco eu tinha aquele estalo, tá ligado? Puta merda, velho. Isso aqui... Tipo, todo... Pronto, o regicida foi isso, tá ligado? Que era justamente... Uhum. Era o cara, o guerreiro lá, o regicida e o rei caído de joelho no chão, tá ligado? Sim. E tipo, eu olhei aquilo, porra, que foda, não sei o que, pá, daqui a pouco aí eu fui pensando, putz, ele entrando no salão, tá ligado? Subjugando todo mundo, subjugando o rei. Aí o rei tenta barganhar, mas depois vê que não é, aí parte pra agressividade, não sei o que... Aí ele mata, tá ligado? Uhum. E, tipo, aquela, a imagem inicial, dali eu tirei tudo aquilo, tá ligado? Eu saí destrinchando e criei o começo, o meio e o fim. É, eu faço muito isso, tá ligado? Eu sempre faço isso. Então, isso também é um bagulho foda, esse bagulho que o Wilde falou. Esse negócio da agressividade. Isso é um bagulho que eu vejo muito nos contos do Wilde. Por quê? Porque você tem essa parada já, né? Porra... grandão, viking, aquele bagulho, boh, caralho, não sei o que, isso é maneiro, mas quando a gente foge disso, aí você fala, caralho, é aqui que mora o que da questão, né? Tipo, pô, você que tá ouvindo, às vezes você escreve muito sobre coisa romântica, sei lá, ah, eu sou uma menina, eu sou um cara, eu escrevo romance. Mano, escreve uma guerra sangrenta mesmo, tripa no chão, sabe? Nego enfia na espada, a espada ficando presa, o cara tentando puxar e o maluco dá uma mordida na cara dele. Escreve uma coisa bem bizarra assim mesmo. Você vai ver como, né? Eu gostei. É, então, você gostou, é o seu esquema. Quanto mais você trafega pelos diferentes estilos e tal, a gente não tá falando só aqui do gênero. Não precisa ser fantasia, ficção científica, coisa mitológica, pode ser qualquer coisa, mas mude o gênero. Se você escreve sobre muita coisa violenta, putz, faça uma história de amor. Você vai perceber como é difícil. E é na dificuldade que a gente aprende, tá ligado? Se você fica só naquela coisa que, pô, eu tô confortável aqui. Pô, pra mim escrever fantasia é uma delícia. Pra mim é confortável. Mas, puta, pega um romance. Aí é foda, mano. Escrever sobre isso, sabe? Porra, escreve a visão de um personagem. Um conto que eu tava escrevendo. Um bombeiro que tinha ido lá naquele desastre lá de... Como é que é o nome? Daquele bagulho da lama, Wilde? Que teve em Minas Gerais lá, pô. Da São Marco. É, da Mariana. Do Rio Doce, Vale do Rio Doce. É. Eu tava escrevendo um conto sobre um bombeiro que tinha chegado lá pra ajudar a galera nessa tragédia, né? E caralho, foi muito difícil, mano. Foi muito difícil, tá ligado? E eu comecei a ficar triste. E aí eu comecei a passar essa tristeza pro cara. E em determinado momento, de tanto o cara arrancar a lama, ele sentou assim, mano. E ele falou, caralho, não quero mais, sabe? Eu tô perdendo meu tempo aqui. Que era o que eu tava sentindo também. E aí, meu irmão, nessa hora, a história vai levando você. Aí ele olha pro lado e vê um moleque com aquele tratorzinho de brinquedo, né? E uma pazinha de praia. O moleque tirando o barro, colocando no tratorzinho de brinquedo, levando pra longe. E ele falou, caralho, se esse molequinho tá fazendo isso, por que que eu vou me dar o luxo de parar? Sabe? Uma coisa que eu não estava planejando desde o início. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu simplesmente falei, cara, eu vou escrever um conto sobre isso pra ver o que acontece. Uma coisa que no meu conforto, ali na minha zona de conforto da fantasia, provavelmente eu nunca ia conseguir isso, tá ligado? Por isso que é interessante vocês sempre, pô, eu tenho um personagem assim, deixa eu ir pra outro ramo. Porque aquele negócio, o mundo, né, a história ali também influencia no personagem, né? Não é só o personagem que influencia na história. Lanças serão usadas, escudos serão batidos, um dia de luta, um dia vermelho, antes que o sol nasça. Você é acostumado com o gênero fantasia, tá ligado? Mas, tipo, tenta... fazer ele ir pra outro rumo, tá ligado? Tipo, o guerreiro ele vai lá matar o dragão, tá ligado? Mas porra, quem sabe que nem pronto, às vezes acontece em aventura de RPG, você tá mestrando e você faz a aventura ir pro dragão e a galera, os personagens falam, não, velho, quer saber? Eu não vou por aqui não, eu vou pela direita. E aí você, puta merda. e aí aquele negócio, se você for mestre bom, você pode contornar isso e fazer outra coisa, e aí então, você vai, em vez de encontrar o dragão, você encontra o gigante. Só que, em vez de ter a luta, eles podem, tipo, armar de outro jeito, então o inimigo era outro, tá ligado? Sim. Até adicionar essas coisas de plot twist e tal é foda, tá ligado? Tipo, eu me lembro que eu tava tentando fazer uma história Em que, tipo, no fim, o personagem principal, ele ia mudar pra outra coisa, tá ligado? Pra, tipo, até aquele choque, tá ligado? Eu tô tentando pensar nisso, tá? Isso também é outra parada, tá ligado? Meus personagens, eles são muito linear, tá ligado? Uma história que eu tô fazendo agora... Eu já tô colocando isso, essa construção diferente do personagem, tá ligado? Tipo, eu criei um personagem, pronto. Ele é de uma raça pacífica e tudo mais, mas as circunstâncias fazem ele ter que mudar, tá ligado? Só que, tipo, ele não vai de uma página pra outra, agora tá tudo tranquilo, não, tá ligado? Vai ter os desafios e ele vai passar por muito tempo ainda se fudendo. E aí vai ter o grupo que vai dar um suporte pra ele. Mas aí vai ter aquele... Porra, será que eu tô... Será que eu tô, tipo... Será que a galera confia em mim, tá ligado? Será que eles não estão perdendo a paciência comigo? Ter essas dúvidas, tá ligado? Que isso volta um pouco na criação do personagem, tá ligado? Ele não só vai, tá ligado? O que é que tá acontecendo dentro dele? Isso aí é tudo que você faz, tá ligado? E que vai diferenciar tudo, mesmo sendo um tema de fantasia, tá ligado? No exemplo do Frodo, que ele vai, beleza, ele fala assim, eu aceito, tá bom, eu aceito a missão do anel, tá ligado? A demanda do anel. Beleza. E aí, tipo, até que as coisas estão correndo bem no começo, dá umas merda lá com orc e essas coisas. Uhum. Mas aí, você pega no final, meu irmão, o cara tá acabado, ele tá destruído. E, tipo, ele quer desistir. E aí, sem ajuda, o Gollum bota pra fuder. E é aquela merda toda, tá ligado? Que tá acontecendo. Uhum, isso é muito foda. Essa diferença que vai mudar tudo, tá ligado? Exato. A gente não tá aqui falando pra você sair do seu estilo de escrita. Não é isso. É só um exercício, tá ligado? É só um exercício. Uhum. Algum dia saia, né? Às vezes o cara tá ouvindo e ele, pô, Febrino, mas eu gosto de escrever sobre ficção científica, eu gosto de escrever contos espaciais, não sei o quê. Ok, continue escrevendo, mas faça um exercício, né? O objetivo desse programa também é isso, é passar o exercício. Putz, cara, eu gosto de escrever sobre coisas espaciais, não sei o quê, tá bom, deixa eu sentar aqui, deixa eu escrever um conto sobre a Idade Média, de um cara que é um fazendeiro e veio o rei e pegou a mulher dele e matou a mulher dele por alguma desavença, porque ele não quis pagar os impostos, sei lá. E agora esse cara, fazendeiro, tá ali com as três filhas pequenas e ele tem que cuidar de todo mundo. Eu quero saber a história desse cara, escreve pra mim. Puta, mas peraí, e o background? Quem é esse cara, né? Quer ver outra coisa importante também do personagem? Background. Puta, esse cara ficou puto não só porque o rei matou a esposa dele, mas porque esse cara salvou a vida do rei, enquanto era um cavaleiro. E ele tem as coisas de cavaleiro ainda guardadas lá no estábulo, tudo cheio de poeira, sabe? Puta, e agora? Será que ele vai querer se vingar? E aí, será que ele vai querer entrar de novo na guarda pra se vingar ou não? Será que alguma das filhas dele, vendo que o pai tinha feito isso, vai pegar a armadura e vai entrar lá pra matar o rei? Sabe? Dá um background, cria uma história diferente, mas nem por isso você precisa parar de escrever seus contos espaciais, tá ligado? Isso vai ser um exercício foda. Verdade. Pode ser que lá na frente você escrevendo seu conto espacial, você use algo semelhante, use isso, né? Tudo é aprendizado, né, cara? Com certeza, velho. Com certeza. Cara, tô falando essa parte aí do rei mata a mulher do cara e o cara era um cavaleiro antigo. Pareceu o enredo de John Wick, tá ligado? Aquele filme do Keanu Reeves, tá ligado? Que ele era começa o filme, ele é um cara normal e aí, tipo, matam o cachorro, pegam o carro dele. E quando vê, ele é um assassino da máfia, tá ligado? O cara fodão. Caralho! E ele vai se vingar. No Conner também, né? No Conner tem uma evolução de personagem muito da hora, né? O Conner, não sei se você lembra aquele Conner com o... Com o Cage? O Nicolas Cage. O cara é um militar, ele volta do exército pra ficar com a mina dele, né? E cara, se você parar pra pensar, olha só, o cara voltou do exército, ele tá revendo a mina dele, e a história seria uma história de amor, né? Ele com a mina dele, matando a saudade, aquela coisa e tal. A mina dele acho que fica grávida dele, uma coisa assim e tal. Olha só, ia ser... Mas não, cara. O que faz aquele personagem ser foda? O que o escritor bota na história? Não, aquele cara vai arrumar uma briga num bar, na noite que ele tá voltando. E nessa briga ele vai matar um cara e vai ficar preso não sei quantos anos, sei lá, 6 anos, tá ligado? Olha como você já mudou completamente a história. Olha como o personagem vai mudar. Porque será que ele vai continuar o mesmo romancezinho na cadeia, tá ligado? E o Nicolas Cage muda completamente na cadeia, né? O personagem muda, o cara fica cabeludo, bizarro, fica treinando igual um maluco, lendo pra caralho o dia inteiro. Aí, puta, realmente ele vai sair. Olha só que ele já teve a mudança, agora tá no dia dele sair. Não, mas ele não vai sair agora. Ele vai sair num avião com os piores criminosos do mundo, que tem tudo pra dar errado. Olha como se dá outra profundidade pro personagem, tá ligado? Verdade. Você tem que ir sempre jogando coisa assim. Por quê? Porque é a vida, cara. É a vida. Você tá andando, daqui a pouco, putz, furou o pneu do meu carro. Aí tá chovendo. Aí você vai e não encontra borracharia. Aí você tá andando, pau, o carro parou. O que foi? Puta, agora deu pau no motor. Não foi só o pneu, foi o motor também. Aí você fica, caralho, tá ligado? É a vida, mano. Quanto mais real, quanto mais vida você colocar no seu personagem, galera, melhor vai ficar, mano, porque ele fica real e passa credibilidade, tá ligado? Com certeza, com certeza. E aí vem também a confusão, às vezes, do real com o fantástico, né? Quando eu falo aqui, deixa o seu personagem real, não é pra você, tipo, fazer um conto contemporâneo agora, 2016, né? Não, pode ser uma fantasia, pode ser o que for, mas o cara, ele passa credibilidade, ele tem um problema real, né? Ele tem aquela história dele ali e tal. Por exemplo, o Thorin lá no Senhor dos Anéis. É um personagem super real. Por quê? Porque mostra a história dele, aquela coisa, né? A fidelidade dele com o povo anão dele e tal. Só que chega na frente, mano, o cara vira um ganancioso do caralho, só quer saber do tesouro. E ele vira as costas pra galera e começa a desconfiar de pessoas que sempre... que nunca deram motivo pra ele desconfiar, né? Que sempre foram fiéis. Isso é a vida, cara. Quando que a gente nunca fez isso, né? Ou quando nunca fizeram isso com a gente? Desconfiaram da gente quando não devia e tal? Isso é uma coisa real. No entanto, o Thorin não é um personagem real, tá ligado? É um personagem completamente fictício. Até colocar coisa corriqueira, tá ligado? Porque, cara, o cara pode ser o mais fodão caçador de dragão do reino de Eternia, tá ligado? Mas ele, uma hora, meu irmão, ele vai ter que, sei lá, ir pra uma taverna e almoçar, tá ligado? Ele, uma hora, vai ter que ir atrás de mantimento, ou então ele, sei lá, ele precisa até comprar uma espada nova, porque a dele quebrou, porque um dragão pisou em cima, ele, porra, agora fudeu, tá ligado? Aí ele tem que ir, tipo, até essa quest, tá ligado? Cara, puta, velho, eu posso, pronto, eu já tenho meu personagem aqui, Matador de Dragão, e a história começa com ele reclamando, caralho, velho, essa espada aqui, o ferreiro me disse que era melhor, e ela agora, aí ele joga no chão, essa porra quebrou, e aí ele tem que ir pra uma cidade lá não sei aonde, que é 3 dias a cavalo, pra conseguir uma nova, tá ligado? E aí o que é que vai acontecer nesse meio caminho, tá ligado? Até quais são os outros personagens que vão conhecer junto com ele? Ou então, tipo, o que aquela espada quebrada representou pra ele? E, tipo, se até lembrou de alguma coisa passada, aquele, puta, velho, isso aqui me lembrou de um negócio há 3 anos atrás que aconteceu, que se uma espada não tivesse quebrado, o meu amigo, o meu companheiro, que podia estar até hoje, ele morreu nas garras. O dragão, que não sei o que, tá ligado? Sim. Já é outra coisa, tá ligado? Exato. Ou então mudar completamente. Sei lá, aconteceu isso aí que o vídeo falou, o cara fala, puta, mano, a partir de hoje eu vou ser um ferreiro. Eu vou fazer as espadas mais fodas que o mundo já conheceu, porque eu não quero que ninguém fique na mão como eu já fiquei na mão, porque a minha espada quebrou. Sabe? Não tenha medo de mudar. Imagina se o Tolkien tivesse tido medo de mudar o Thorin lá no Hobbit, né? O Thorin vem aquele líder legal, não sei o que, aquele maluco fiel aos anões e tal. Imagina se ele falasse, não, não posso mudar isso, porque isso é o Thorin. Não ia ter graça a história, tá ligado? O Bilbo, cara completamente inocente, bobo, né? Como a gente tá falando de mudança, meu, mudou completamente. Era um cara preguiçoso, Bilbo Bolseiro, no começo do Hobbit, preguiçoso, não gostava de conhecer gente, não gostava de falar com as pessoas e não gostava de sair da casa dele. O cara rodou a Terra-média inteira, conheceu gente pra caralho, falou com reis de outros reinos, voltou, escreveu um livro sobre a aventura, ficou fascinado com aquela porra e não ficou em paz enquanto não saiu de novo pra caminhar. Que ele ainda fala pro Frodo, né? Frodo, a estrada é perigosa. Você põe o pé nela e você não quer voltar nunca mais. E o cara viajou de novo no final do Senhor dos Anéis lá, né? Aliás, no começo do Senhor dos Anéis, né? Ficou velhinho, depois viajou de novo lá pra Valinor, pra Terra dos Imortais. uma mudança completa. Se o Tolkien falasse, não, o Bilbo é um cara preguiçoso, ele tem que ser um cara assim pra sempre, ele nunca vai sair daqui do condado. Teria história, né, mano? Teria nada, uhum. Não ia acontecer nada, né? E às vezes a gente fica preso nos nossos personagens do jeito que a gente cria, né? Pô, cria esse cara aqui, ele é fodão, acabou. Ele é o Sasuke do Naruto. Não façam um Sasuke do Naruto, sei. Tá ligado? Façam um Naruto. Personagem divertido, um personagem que às vezes é fodão, às vezes um personagem extremamente medroso, um personagem super inseguro, né? Um cara que é cheio de medo, uma puta responsa que tem nas costas dele, ele não entende nada, um personagem que vai aprendendo conforme a aventura vai passando. O Sasuke, muitas vezes, pelo pouco que eu conheço do personagem, é por isso que eu falo, quem conhece mais aí deve entender melhor disso, muitas vezes parece que ele nasceu com aquele bagulho, sabe? Ele é o fodão mesmo e ele vai esperar chegar a hora, porque aí o olho dele vai rodar lá, ele vai virar baiano e já era. Você não vê esse negócio que você vê no Naruto, né? É, você não vê a insegurança, um medo tão profundo assim. É lógico que tem medo, tem insegurança, mas a gente tá falando aqui de profundidade, mano. Dá profundidade, dá amor no personagem, sabe? Até nesse bagulho de ser um ninja. Você não vê esse negócio do amor que o Sasuke tem por ser um ninja. O Naruto não, mano. Ele parece que ele tem um orgulho, né? Por ser um ninja. É. Ele fala, caralho, eu sou um ninja. Isso aqui é foda. Eu tenho que me empenhar pra ser um bom ninja. O outro não, mano. Ele simplesmente é. Quem já viu Naruto... Eu assisti bastante Naruto e tal. E eu sei que, tipo, o Sasuke foi fodão, tá ligado? Desde criança, até que, por exemplo, sei lá, mostra um treinamento com kunai, tá ligado? Que é aquela faquinha de arremesso. E aí, ele joga e elas todas acertam no alvo, tá, beleza. Aí Naruto vai e erra tudo, tá ligado? só que, aquele negócio, mostra que ele treina. Naruto, ele tem aquele negócio, não, eu quero me tornar... Porque o negócio da série é, ele quer se tornar o Hokage, né? Que é o líder da vila. E, tipo, mas ele sabe que ele é um ninja medíocre, tá ligado? Ele tem que ficar mais forte, tá ligado? Aí essa é toda a história. Exato, porque tudo tem a ver, gente, com emoção. Todo tipo de escrita tem a ver com a sua emoção. Seja seu ódio, sua tristeza, o caralho, sabe? Às vezes você tem personagem que não tem muita emoção, né? Novamente, tudo que a gente tá falando aqui é cagação de regra. Eu sou um cara super contra, tá ligado? Eu acho que cada um escreve do jeito que quer mesmo e já era. Só que eu acho interessante a gente falar que pode dar um estalo na cabeça da pessoa e despertar alguma coisa que ela nunca tinha pensado, né? Por exemplo, um cara que é fodão, o Vegeta. O Vegeta é fodão desde o primeiro momento que ele aconteceu. Qual é a parte mais emocionante que o Vegeta apresentou pra gente? Foi lá no Dragon Ball, quando ele se sacrifica, né? Ele dá um soco no estômago do Gotenks lá, como é que é o nome dele? Do Trunks. Aí o filho dele desmaia e ele vai lá e fala, meu, fala pra todo mundo aí que eu amo a galera, eu amo a sua mãe, não sei o quê. E ele dá aquele grito foda e ele se mata pra poder matar o Majin Buu. Lembra dessa cena, Wilde? Essa cena é foda. Completamente é foda. Fora da curva do personagem. É assim que você deu profundidade ao personagem, tá ligado? Você pode fazer o cara fodão, ninguém tá falando aqui o que você deve ou não fazer. Mas, cara, dê profundidade, faça algo a mais, né? O personagem não é só água. Pô, ele é água, ele é fogo, ele é terra, ele é ar, sabe? Por quê? Porque nós não somos só uma coisa, né? Nós somos várias paradas. Você tá ouvindo esse programa hoje? Deixa passar uma semana, duas, escreve alguma coisa nesse tempo e escuta de novo. Você vai ouvir com outra perspectiva totalmente diferente. Talvez você preste atenção em coisas que você nem prestou atenção agora, tá ligado? Isso vai influenciar na sua escrita, com certeza. Lanças serão usadas! Escudos serão passados! Um dia de luta, um dia vermelho, antes que o sol nasça. Cara, tem uma coisa que é muito importante que às vezes a gente acaba esquecendo no meio da escrita, né? Que é o seguinte, escreva o seu personagem, não seja o seu personagem. Que é isso, né? É lógico que a gente tem grande parte ali no personagem, né? Todo personagem tem muito do escritor. No entanto, você não pode ser o personagem. O personagem não pode agir de acordo com o que você, escritor, agiria. Porque esse personagem já tem a personalidade dele, né? Tem o background dele. Pô, como que o Tolkien agiria, sei lá, numa situação como a do Aragorn lá, com os fantasmas, tá ligado? O Tolkien provavelmente fugiria, porque o Tolkien não é um guerreiro. Mas pois o Aragorn é um guerreiro. Então ele fica. E ele brande a espada e ele confronta o fantasma e fala, não, eu sou herdeiro do maluco pelo qual vocês estão devendo. Então vocês vão ter que pagar pra mim, porque só assim vocês vão ser libertos. Tá ligado? Tem muito de Tolkien no Aragorn? Lógico. Todas as nossas experiências estão nas nossas histórias, nos nossos personagens. Mas o seu personagem não pode ser você. Tá ligado? Ele não pode agir exatamente como você. Porque senão todos os personagens da sua história vão ficar iguais, né? O Legolas e o Gimli são completamente diferentes. Personagens extremamente diferentes, não só na aparência física e tal, né? mas também no jeito que eles veem a vida, a forma como eles conversam com as pessoas e tal. Um bebe a rota, só falta vomitar na cara dos outros, o outro já é tudo fadinha da floresta, aquela brincadeira toda, sabe? Isso dá profundidade pro personagem. E não tem que ser anão, elfo, nada. Pode ser três pessoas normal, quatro pessoas normal. Se você der característica e personalidade pra cada um, tem que respeitar isso, tá ligado? O cara tem que seguir essa característica sempre, a história inteira. Lógico que tem a mudança, tem, mas tem que ter também a coerência, né? Essa questão de não precisa ser um elfo, um humano e um anão. Pode ser três pessoas, tá ligado? Isso me lembra do Família Caçarano, tá ligado? Que cada moleque lá tem o seu jeito, tá ligado? Que, tipo, um que teve, que é o Fabrício, né, se eu não me engano, que é o líder. Uhum. Ele teve que aprender a virar líder e tal, porque, tipo, ele, porra, se eu tenho um grupo aqui e eu quero ele, então eu tenho que saber comandar, tá ligado? Enquanto, sei lá, tem um outro que é um pouco mais medroso, tá ligado? Mas mesmo assim ele tem aquela amizade e ele sabe do grupo, ele, não, eu tenho que fazer, tá ligado? E aí você vai vendo e você percebe cada um suas diferenças e peculiaridades, tá ligado? Exato, né? Que às vezes são momentos da nossa vida, tá ligado? O que eu coloquei no Fabrício foi muito do Febrini. Não necessariamente o Fabrício age como eu ajo, tá ligado? O Fabrício, ele protege a galera desse jeito que você falou. Ele aprendeu a ser o líder, ele quer proteger os meninos, aquela coisa. O H, o Henrique, ele também protege. Só que ele protege de uma maneira diferente. Ele fala, pô, tenho que administrar direito aqui o dinheiro, né? Administrar nossas finanças, porque o Fabrício não tá olhando pra isso. E o Ricardo, que é o mais porra louca, também quer proteger, só que do jeito dele, na porrada. São três personagens diferentes, pode ter até muito a ver comigo, tanto as três personalidades, só que eles não agem como eu agiria, tá ligado? Ricardo é um maluco do caralho, tá dando porrada em carro, na rua, o caralho, eu jamais faria uma porra dessa, tá ligado? Tem que respeitar o personagem, né, cara? Ele tem muito da gente, mas a gente não pode também sufocar ele, né? Tem que deixar ele livre pra ele fazer o que ele quiser. Com certeza. Uma coisa que eu digo é, eu até consigo fazer os personagens, eles serem diferentes de mim, tá ligado? Porque eu penso muito, eu tenho isso pra mim, que é a questão da escrita pra fugir, tá ligado? E até, novamente, o fato de eu fazer personagem fantástico e, sei lá, inteligência artificial, ou então seres espaciais, entidades cósmicas, tá ligado? É pra, tipo, tá distante de mim, tá ligado? Ontem e hoje eu tava numa piração foda que eu tava criando uma história assim que são minhas narrativas diárias, tá ligado? Que eu fico sozinho no carro enquanto eu não tô escutando podcast ou música, eu fico falando comigo mesmo e criando diálogo e queimando ideia e sonagem, tá ligado? Eu fico criando essas coisas de que eu começo do nada, tá ligado? A pensar assim, porra. Tinha uma bruxa, o nome dela era Helga. E ela não era uma bruxa nem tipo fraca, nem forte, tá ligado? Mas ela não era ninguém comparado a sei lá, outros que assolavam lá a Idade Média na Idade das Trevas, tá ligado? Beleza. Só que, por conta de uma página de um livro, ela mudou toda a história, tá ligado? E aí, tipo, eu já volto e falo, esse é o livro dos profetas profanos, dos apóstolos profanos, tá ligado? Que foi escrito a várias mãos, aí até, tipo, uma referência meio que da Bíblia, só que por humanos que foram possuídos e tal, eu falo desse livro que ele tem encantamento, feitiço, ritual, não sei o que e tal. E ele é pego pelos bruxos e esse livro acaba sendo dividido e tudo mais. Essa bruxa, ela tem uma página que quando ela conseguiu decifrar o ritual, ela conseguiu conjurar um demônio, tá ligado? E ele tá atrelado a ela, e aí ele tem um propósito que ele virou, ele era um anjo, mas ele virou um demônio porque ele acreditou no que Lúcifer queria. Só que, tipo, ele não vivia no inferno, ele tava preso, porque, tipo, depois que ele percebeu que tipo, o plano de Lúcifer era um, e o que Lúcifer tinha contado pra ele era outra coisa, ele, tipo, ficou puto. Aí já tinha outra coisa, ele era um demônio imortal, tá ligado? Por isso que prenderam ele, não mataram. E aí essa página era uma chave pra libertação dele, tá ligado? E aí eles vão meio que se ajudar. Só que Isso tudo já é um background de outra coisa, porque vai ter o personagem no tempo que eu quero fazer, no presente, que já não tem mais nada a ver com essa bruxa, mas tem a ver com o demônio, tá ligado? Que o demônio foi selado nele e ele tem que falar as palavras de por Deus, liberte-me das minhas correntes, tá ligado? Pra ele poder usar o poder desse demônio, e ele vai ser um defensor, tá ligado? E aí tipo, esse tipo de background que eu adoro fazer. E aí, voltando ao que eu tava falando, de personagens que não se parecem comigo, tá ligado? E é por isso que eu adoro fazer essa parada pra ficar bem longe, bem longe de mim. Tá, sim, sim. É, aquele negócio, a gente tem as nossas referências, né? Paulo Coelho mesmo fala uma frase que eu adoro, que, pô, a gente se inspira em tudo que tem no nosso mundo. Então, às vezes, você vai fazer um negócio, você vai se inspirar naquilo que você gosta, naquilo que você conhece, naquilo que você lê, tá ligado? O grande exercício é você sair disso, tá ligado? Tipo, o Wild faz esse tipo de coisa, ele sai um pouco dele, mas, cara, tenta sair muito mesmo. Escreve um conto que, tipo, de uma perspectiva feminina contemporânea, tá ligado? Uma menina que quer sair com as amigas. Escreve uma parada assim e deixa a história rolar. Puta, isso vai trazer uma coisa pra você que você nunca viu antes, tá ligado? E pra galera que tá ouvindo também, cara, fujam bastante. Eu escrevi tanto sobre fantasia já na minha vida, eu adoro escrever até hoje. Se eu tivesse tempo, pudesse, eu tinha... Nossa senhora, eu passava o dia inteiro escrevendo sobre história fantástica. Porque é gostoso, você pode viajar, lógico, dentro da coerência, mas você pode bolar histórias, nomes, armaduras, armas, movimentações de ataque, sabe? Você pode fazer o que você quiser, mano. Mas, putz, tenta escrever outra coisa que isso aí vai te enriquecer tanto. Eu já escrevi até contos sobre possessão demoníaca, tá ligado? Coisa que eu nunca imaginei que eu fosse escrever na minha vida. Escrevi e tal, ficou legal, o personagem ficou maneiro e tal, gostei bastante. O pessoal que leu também gostou. Uma coisa que eu falei, mano, não tem nada a ver com o meu estilo de escrita, tá ligado? Um cara que escreve fantasia, vai lá e escreve sobre isso, um padre lá no Vaticano, aquela coisa, depois vai, é chamado pra fazer um exorcismo. Escrevi o Telescópio, que é uma parada mais romance. Família Caçarana, agora completamente contemporânea, não tem nada a ver com fantasia, cara. Não tem espada, não tem dragão, não tem nada, é vida real, tá ligado? São três amigos ali, a vida dos caras. E os caras não são nem adultos também, tá ligado? Exato, não é? São crianças. Exato, né, cara? São mais jovens, assim. É. Da minha parte, velho, assim, um conto que eu escrevi, que ficou, assim, mais diferente do que eu gosto, né, de, sei lá, pronto, eu adoro essa a temática de medieval, fantasia, e escrever sobre demônio, tá ligado? Que eu, fazer uma aventura no inferno ou alguma coisa bizarra assim. Mas aí, pronto, eu escrevi um que eu gostei muito, que eu dei uma fugida disso, foi o que é o título é Um Mar Estrelado para Deuses e Astronautas. Que é foda. Que é a história de um alienígena, tá ligado? E outra coisa, eu não faço descrição, eu quase não faço descrição física dele. Acho que, se eu não me engano, o máximo que eu falo é que ele tem 6 olhos, tá ligado? Mas o que eu digo é que, tipo, a visão dele é, tipo, muito, muito maior do que uma visão humana, tá ligado? Ele consegue perceber em vários espectros. Ele até diz que ele tem sentidos a mais, conta de um sétimo sentido que ele tem, tá ligado? Que ele consegue perceber as coisas que estão em volta. Que no caso é o seguinte, é um deus deus cósmico que tá perto dele, tá ligado? Mas tá invisível pra ele, só que ele consegue perceber uma nuance, que é justamente por causa desse sentido que ele tem, tá ligado? E no decorrer da história, mostra que no planeta dele, ele era tipo o cara mais sábio do planeta inteiro, tá ligado? E ele tinha deixado o mundo dele perfeito, tá ligado? Não tinha mais nada pra onde ele ir, e ele se sentiu preso naquele lugar, tá ligado? E aí o que ele pensou? Ele pensou, porra, acho que o que eu devo desvendar agora é a morte, tá ligado? Eu não sei o que, que acontece depois, tá ligado? A minha raça é uma raça que vive muito, tá ligado? A gente beira até a imortalidade, eu não sei o que vai acontecer se eu morrer. E aí o Deus, que, como ele diz, nem era tipo ligado àquele lugar, ele ia e vinha quando ele queria, os próprios habitantes não eram ligados, não tinha essa ligação. Ele até cita o exemplo de não é uma ligação feita à Terra, que os humanos e Deus, eles têm o que a gente conhece, já que a gente é humano, né? Enfim. Sim. Aí o Deus fala: olha, é o seguinte, você tá nessa sua pira de tipo, eu já sei de tudo e não sei o que, e agora eu vou me matar pra saber o que é que tem depois. Mas você não tá vendo o óbvio, cara. Aí, que a conversa que eles estão tendo é no espaço. E você olha, aí o Deus aponta. Cara, olha isso aqui tudo. Tem outros planetas, outras galáxias, corpos celestes, deuses diferentes, tudo pra você estudar, descobrir. Tá tudo aí, cara. É só você sair. E você não tá se ligando nisso, tá ligado? Você tá fazendo o caminho mais fácil, tá ligado? Até dá pra tirar várias alusões daí, tá ligado? E aí ele, tipo, se liga, ele, porra, que merda eu tô fazendo, tá ligado? E aí a história, aí já é pro final da história. E, cara, eu gostei muito de escrever sobre isso, porque tipo, eu tinha toda a visão fantástica das coisas que acontecia, porque o próprio Deus, ele mostra pra o astronauta tudo que ele pode fazer, tá ligado? Ele cria um planeta de uma lágrima que caiu de um dos olhos do astronauta, tá ligado? Sim. E mesmo assim ele não conseguia ver o que tava na frente dele, tudo aquilo que ele tava mostrando, tá ligado? Aí você foi vê. Um desafio massa pra mim, tá ligado? Eu passei um bom tempo escrevendo essa porra. E você vê como é diferente. Os três contos que você escreveu, que pra mim são bem marcantes, são três contos que você fugiu totalmente daquilo que você sempre escreve. Um deles, sim, esse daí, do astronauta. O segundo, aquele da cadeira. Sim. O personagem é uma cadeira. Aquilo ali foi genial que você fez, tá ligado? Fantástico. Totalmente diferente do que você faz. Se você escrevesse, nossa, só sobre móveis e cadeiras, foi aquilo foda. Ali seria só mais um, tá ligado? Sim. Isso que é foda. A galera que escreve tem que se ligar nisso também. Porra, se eu sempre escrevo sobre heróis, será que os meus heróis são realmente marcantes? Será que eu sou um escritor tão foda assim pra fazer 40 heróis e os 40 ser marcantes, tá ligado? Porra, se eu faço só história sobre herói, e se eu escrever hoje sobre um vilão, será que vai ser foda? Será que eu, entendendo tanto de herói, será que eu posso escrever sobre vilão? Putz, deixa eu dar a visão do vilão agora. O que, que ele pensa desses heróis, né? E aí entra também, sim, um pouco daquele negócio que a gente falou da vida, né? A gente não é só bonzinho, a gente também é filha da puta. Pega um pouco dessa sua parte mal, põe na história, tá ligado? Joga um pouco disso aí. O negócio que eu falei, pô, escreve sobre uma perspectiva feminina. Muitas vezes as pessoas não conseguem porque não convive, não sai, não conhece, né? Não sabe como que a mulher é, como que a mulher age. Mesmo que você não conheça, coloca no papel o que você acha. Como, escreve um conto de uma mina que tá andando na escola, alguma coisa assim, e um cara passa a mão na bunda dela. Escreve de qual será, o que ela sente, tá ligado? Você como homem, tenta escrever isso, o que ela sente. E você como mulher, tenta escrever também sobre um cara que, sei lá, foi humilhado de alguma maneira. Tenta escrever como que ele se sente, tá ligado? Quanto homem, assim. Não a sua visão feminina. Tenta colocar a visão do cara, sabe? Puta, isso é um exercício desgraçado, tá ligado? Isso aí amplia pra caralho a sua percepção. A escrita da gente tá totalmente ligada ao que a gente vive, mas o que a gente não vive também entra na escrita, cara. Até porque a gente não sai por aí pelo espaço, nem em terras medievais lutando com dragões, etc, né? Pois é. Lanças serão usadas! Escudos serão batidos! Um dia de luta! Um dia vermelho antes que o sol nasça! Cara, uma coisa que a gente também tem que dar muita atenção, que às vezes a gente fala, pô, personagem, a gente pensa muito no protagonismo, né? A gente tem que dar atenção também aos personagens secundários, né, cara? Que também são tão incríveis quanto, né? Qual é o personagem mais querido pela galera no Senhor dos Anéis, por exemplo? É o Frodo ou é o Gandalf? Tá ligado? Às vezes a gente, verdade. Não podemos colocar todos os nossos pontos ali no RPG no nosso personagem principal, né? Os personagens secundários também são muito importantes, né? Lógico que você, muitas vezes, ele é uma base, né? Você usa ele pra alavancar o personagem principal, mas se você fizer o contrário, também funciona, né? A gente até falou um pouco aqui do Mad Max, que é uma história que o cara começa com o principal e termina com o secundário, né? Que a importância do secundário que acaba se tornando o principal também. Na sua história é a mesma coisa, você pode fazer um personagem secundário muito mais foda do que o seu personagem principal. E isso vai dar profundidade nele, dependendo do jeito que ele vai reagir a esse tipo de coisa, tá ligado? Será que ele quer ser tão foda quanto esse secundário? secundário? Ou será que ele despreza o secundário exatamente por o cara ser fodão? Porque ele é humildão, tá ligado? Isso vai trazer várias probabilidades que, se você focasse só no seu personagem principal, nunca chegariam até você. Verdade, é verdade. Eu acho que a questão dos personagens secundários, eles servem muito também, até de escada, pra você conseguir criar, até criar bem o seu personagem principal, tá ligado? Eu penso muito nessa importância. Por exemplo, no conto que eu quero transformar em livro e tal, que eu tô escrevendo hoje em dia, tem o principal e eu tô querendo colocar um grupo de mais três, tá ligado? E aí o seguinte, como eu falei antes, esse principal, ele não era um guerreiro. Ele foi... As circunstâncias colocaram uma espada na mão dele, tá ligado? E aí, tipo, fudeu, tá ligado? Mas aí você vê, essa parada que você tá falando não era muito usada já? Para pra pensar... O personagem secundário como escada pro principal. Será que já não foi muito usado? Será que não dá pra gente fazer um bagulho diferente? Não, até que dá, tá ligado? Mas é o seguinte. É porque, tipo, eu tô entendendo como é. Mas justamente, no ponto que eu queria chegar era o seguinte. Os personagens secundários, eles não são, tipo, mestre, tá ligado? Vamos dizer assim, não é, por exemplo, o Frodo e junto dele, andando até a montanha, tá Aragorn, Gimli e Legolas, tá ligado? Uhum. Porque, se você for parar pra pensar, no fim das contas, esse trio é tão fodão que pra o Frodo, não ia ter desafio, tá ligado? Parando pra pensar... num ponto assim. Agora, aí o que é que Tolkien faz? Ele manda Frodo e Sam. Se bem que eles até começam junto, mas eles se separam, na verdade, tá ligado? Mas justamente, tinha que haver essa separação pra esses personagens evoluírem e tudo mais, tá ligado? Mas aí, tipo, o que eu tô querendo fazer é justamente isso. Os outros personagens, eles têm os seus defeitos, tá ligado? No fim, eles têm que trabalhar junto, vamos dizer assim, pra evoluir todo mundo, tá ligado? Onde o principal, ele não é um bom guerreiro. Os outros, ele até que são. Eles vão ajudar ele, tá ligado? Mas aí, um deles é de uma raça em que todas as outras raças odeiam ele, tá ligado? E aí, tipo, ele tem que ir junto, mas ele se fode nessa história, tá ligado? Ele saiu da guarda, ele tipo, é um desertor, por causa de umas coisas que ele descobriu, e ele tá junto lá, mas, tipo, isso também vai dar merda, e ele tem essa insegurança por trás, tá ligado? Aí eu vejo, eu tô querendo botar essa visão dos personagens secundários pra, tipo, no fim, todos eles terem esse papel pra evolução em conjunto, tá ligado? Sim, É porque, geralmente, a galera pega o secundário e usa como escada, como você falou, né? Usa como um complemento, né? Se parar pra pensar, pô, às vezes o meu personagem secundário poderia ser tão foda quanto o principal, só que ele não é. Por quê? Porque eu não deixo. Porque ele é secundário, tá ligado? Tô aquele ligado. Negócio de, pô, você amarra o personagem, né, mano? Puta, não amarra o cara, deixa o cara solto, mano. Deixa o cara te surpreender. É aquele negócio, todos os personagens que a gente cria, a gente escreve a biografia deles, né? É como se a gente pegasse um artista e escrevesse a biografia. Quando você escreve a biografia de um cara, você conhece sobre a vida do cara, mas você não mora com ele, tá ligado? Escreva a biografia dos seus personagens, mas não more com eles. Não conviva com eles o tempo todo, deixa eles te surpreender, tá ligado? Pô, a gente grava aqui direto, todo dia e tal, vocês me surpreendem o tempo todo. Por quê? Porque é real, né, cara? É a vida. Sim, pô, com certeza. Pô, deixa o personagem fazer isso, tá ligado? Porra, faz um bagulho, chega lá no final, quando o seu guerreiro mais foda lá, o principal, vai matar o dragão, sei lá, faz o secundário vir e matar o dragão no lugar dele. Como que ele vai reagir? Sabe? Como que o seu principal, sabendo que ele mataria o dragão, vai reagir quando o cara entrou na frente dele e matou? Será que ele vai continuar amigo do cara, né? Quais as dúvidas que vai passar na cabeça dele? Qual o medo dele? Será que ele vai falar, puta que pariu, agora o cara é o Dragon Slayer? Agora eu sou só um bosta, né? Ninguém vai nem lembrar meu nome, né? Puta, vou matar ele então, vou voltar pra cidade e vou falar que eu que matei o dragão. E aí você vai dando oportunidades, sabe? Sempre tirando coisas da cartola, mano. Eu defendo muito isso. Sempre tire coisas da cartola. Sempre quebre, né, a sua história. Sempre faça alguma parada que você não tava esperando, tá ligado? Pô, o cara tá indo com o outro, ele fala assim, não, eu não vou mais. Por quê? Putz, cara, não tô mais acreditando nessa causa, tá ligado? E não vai mesmo e acabou. Não tem a dó de mexer com os personagens, tá ligado? É. Não tem a dó de tirar eles da zona de conforto, né, cara? Porque as grandes obras que a gente conhece, os caras sempre são tirados da sua zona de conforto, né? É, o Woody falou aí sobre a questão do guerreiro, né? Nos contos de fantasia e tal. Pô, você pega Game of Thrones. Um dos caras mais adorados pela galera do Game of Thrones é um político. É o anãozinho lá, o Tyrion. Não é um guerreiro porra nenhuma, tá ligado? Ele pois já lutou porque teve situações que ele teve que lutar, senão ele morreria. Mas não é um guerreiro, né? É um cara político, né, cara? É um cara que tá ali no jogo da parada, um cara muito inteligente, sabe? E aí você vai ligando um ponto no outro. Não precisa ser só o fodão, aquela parada, né? Pode ser uma coisa que o Tyrion nunca foi um personagem principal, assim, entre aspas, né? Ele, ali no Game of Thrones, apesar de você ter sempre vários principais, o Tyrion nunca foi o principal. Tem muita gente no começo mesmo que gostava do Ned Stark, né? Aí quando você vai olhando direito, você fala, caralho, o Tyrion é tão foda. A Arya Stark, mano, maravilhosa, adoro ela, tá ligado? E no começo não era apresentada como a principal do negócio. Hoje em dia, é a Arya Stark pra mim é a top, né? Você vai mudando, vai mexendo na história. Por quê? Porque o mundo tá vivo, né? É difícil fazer isso, mas se você fizer, cara, vai ficar foda. Pois é. É, porra, essa questão de até mudança, tipo, vamos chamar assim, de mudanças drásticas no personagem. Por exemplo, matar alguém, tá ligado? Que eu sou... eu sou daquele que, porra, não, porra. Por exemplo, eu sou assim, na brincadeira de amigo, quando tinha um grupo e tal, aí, não, a gente vamos dizer assim, um grupo de um lá, um grupo A e um grupo B, tá ligado? E eu era o cara que falava, não, porra, porque todo mundo não é um grupo só, todo mundo ser amigo. Sim. aí, tipo, quando eu comecei a escrever, eu já, foi uma das coisas que eu pensei, puta merda, eu vou fazer um grupo, mas tem que ter alguma parada, velho, que mude, tá ligado? Que vá dar merda e tal, porque é a emoção que tem que ter, tá ligado? E aí eu fiquei na hora, já tô... Porra, que merda. É foda, cara. É difícil porque a gente tem carinho, né, pros nossos personagens, né? Não tem um filme, Wilde, puta, não vou lembrar o nome agora, é com o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, acho que ele é o principal, o filme inteiro, chega no final, numa cena que ele tá no elevador e leva um tiro na cara. Ah, é do Scorsese, eu não vou lembrar, velho, tá foda. Não sei se é Infiltrados, não é porra assim. É os Infiltrados. Matt Damon e DiCaprio. E um, cara, tá infiltrado na máfia e o outro tá infiltrado na polícia. Mano, isso é o suprassumo do que a gente tá falando aqui. Pois é. Você teria coragem de fazer uma mudança? Lógico que a gente tá falando aqui só de matar. Estamos falando de mudanças drásticas, tá ligado? Você teria coragem de fazer uma mudança drástica nesse nível no seu personagem? Tá ligado? É isso que vai trazer uma parada diferente, né? Não, eu concordo com isso, velho. Tanto que, por exemplo, eu me lembro de tá com a ideia de fazer toda a história de um cara pra não sei o quê e tipo, depois ele morrer... E outra pessoa tem que assumir, tá ligado? Porque tinha que terminar aquela tarefa, tá ligado? E eu pensando, puta, mas que merda, velho. Sério que eu vou ter que... Sério que eu vou ter que matar? Não, deixa esse aqui na gaveta, eu vou terminar outra coisa. Exato, né? E o que a gente tá falando aqui do... E como a gente tá falando aqui também daquela coisa do secundário, né? Mesclando essa mudança drástica, você teria coragem de mudar o seu personagem secundário de uma forma tão drástica que ele ficasse tão foda quanto o principal, ou talvez até mais, tá ligado? Ou o seu vilão, né? A gente mexe muito com os arquétipos, né? Pô, quais são os arquétipos? O vilão, o mocinho, a mocinha em perigo, né? O monstro. Se você tivesse uma mocinha em perigo na sua história, você teria a coragem de fazer ela se tornar a mocinha fodona e não a mocinha em perigo? Quem sabe se o herói que fosse salvar ela fosse preso e ela que salvasse o herói? Pois é. Tá ligado? É, meu, mexe com isso, sabe? Tem muita história antiga que faz isso. Pô, você pega Star Wars, por exemplo. Han Solo lá, o fodão, não sei o quê, tomou no cu, ficou preso lá em Carbonita. Olha que personagem pica, né? O Luke vai lá, tem que salvar o cara. Ao mesmo tempo, você tem o Darth Vader, que é um vilão que, por muita gente aí, né, é mais querido do que o próprio Luke, que seria o principal. Você tem o Yoda, que é um personagem secundário, mas que é tão magnífico, que às vezes você fala, caralho, eu acho Yoda muito mais forte do que o Luke. tá ligado? Né? Verdade. Por que gastar todas as fichas num único personagem, né? Por que deixar o personagem principal tão foda dentro desse arquétipo de herói tem que ser herói, vilão tem que ser o vilão, todo mundo tem que odiar, né? Não, você pode fazer um vilão que a galera adora. Lógico que se você fizer um vilão com maestria que a galera odeie de coração, é muito maneiro. Como, por exemplo, o Joffrey, do Game of Thrones, né? Verdade. É um vilão feito com uma maestria foda. Por quê? Porque você odeia o cara, velho. Tem um cara que gosta. O próprio Martin, George Martin, ele mandou uma mensagem pro ator lá: caralho, você foi bem, viu? A galera odiou o personagem e eu lhe parabenizo por isso. O maluco falou aí, que ele deu entrevista e falou que ele não vai gravar nunca mais. Chegou a ver isso aí? O menino, né? Eu sou o Joffrey. Ele falou, mano, não quero nunca mais. Depois dessa experiência, a galera via ele na rua e falava merda, xingava o cara, tá ligado? Mas isso é foda. Por que a gente tá falando essa parada, gente? Porque todo mundo escreve e a gente tem os arquétipos, né? Só que a gente tem medo de fugir dos arquétipos, né? A gente tem medo de quebrar a estrutura. A estrutura que a gente já conhece, de herói, vilão, não sei o quê. E a gente tem medo de quebrar a estrutura da nossa história, sabe? Tem medo de fazer um negócio pra dar um boom bizarro, né? Porra, escreve um conto com o personagem principal, mata esse cara, faz alguma parada, tá ligado? Arranca um braço desse maluco, que é o que vai acontecer no Paráxene. Deixa ele paraplégico, tá ligado? E aí, o que é que ele vai fazer agora, tá ligado? Exato, né? Que é o que vai acontecer no Paráxene, já dando um spoiler pra galera. Lá no Paráxene, como ele tá vindo naquela história toda, vai ter um determinado momento que ele vai entrar numa guerra e ele vai perder um braço. E putz, isso já é uma quebra do personagem, no sentido literal também, é uma quebra. Vai ficar sem um braço. Mas putz, pra uma pessoa normal seria uma consequência desgraçada, né, você ficar sem um braço. E pra um espartano? A consequência é muito maior, tá ligado? Pois é. Isso vai dar uma profundidade muito maior nele, porque eu vou querer saber qual vai ser a reação dele. Às vezes a gente escreve e fala assim, não, eu vou escrever a reação. Não, leia. Deixa só sua mão escrever, tá ligado? Leia a história, só acompanhe. Eu quero saber como que o Paráxene vai reagir. Por quê? Porque ele já tem a personalidade dele. As pessoas que ouviram lá o podcast ou leram os textos, já sabe qual é a personalidade do cara, né, mano? Que é aquele bagulho bem bruto mesmo, não sei o que e tal. Quando ele se vê frente a frente a uma fragilidade, uma imperfeição dessa, que ele tem certeza absoluta que lá na cidade ninguém vai relevar isso só porque ele é o Paráxene, tá ligado? Qual será a reação dele? O que, que vai passar na cabeça dele? Vai ser totalmente do que passaria na minha cabeça. Eu desistiria na hora, ia parar, ia viver, ia plantar batata, tá ligado? Mas o cara não, o cara é um guerreiro. Como será que ele vai reagir, sabe? Quando você dá essas quebras no seu personagem, cara, eles ganham profundidade automaticamente. Por isso que aqui a gente não deu a lição 1, lição 2, lição 3, tá ligado? Porque é tudo orgânico, como o Yuri falou. Todas as quebras, todas as mudanças, as nuances de cima e baixo, a relação dele com o ambiente, tá ligado? A relação dele dentro da própria personalidade, sem ser uma rocha. O cara, o Paráxene é um cara fodão, né? Cara que o Yuri gosta muito, os pica da galáxia e tal. É o Leone das 300 de Esparta lá. Mas, puta, em alguns momentos o cara se pega em situações que, normalmente, pelo arquétipo, ele não se pegaria. Quando, por exemplo, morre o filho dele. O cara se entrega de uma maneira e passa uma tristeza tão grande que eu me emocionei escrevendo e gravando, tá ligado? Tá vendo só como o personagem tem que ser uma coisa diferente da gente? Eu não conseguiria chorar com uma coisa que eu tô contando. Eu não conseguiria contar uma história de terror e eu mesmo ficar com medo da minha história que eu tô contando, tá ligado? Sim. Quando você escreve um conto de terror e você fica com medo daquele personagem, daquela história, você tá escrevendo da maneira certa, cara. Porque tem toda a relação com a emoção, tá ligado? E quando você dá essa quebra, o seu personagem fica foda, eu tenho certeza. Pode escrever que eu garanto. Puta, ó, nada melhor que você tá escrevendo um conto, alguma coisa. E aí, tipo, daquilo que você falou, quando você tá naquele rampage de escrita, você vai e só vai, tá ligado? E aí, meu irmão, tem uma parte que você, tipo, você tá digitando, você chega, digita devagar, pensando, tipo, caralho, meu irmão, e dá aquele frio na espinha. Puta, eu não acredito que aconteceu isso, tá ligado? Cara, isso é muito foda. Aí você, puta, é agora, muito bom. Que história do caralho, meu irmão. É. Alô, muito editora, bom, né? Editora, sei lá, Rocco, publica essa merda aqui que vai ser foda. É muito foda quando você se põe no lugar do leitor, né, cara? Quando você se põe no lugar do leitor e você deixa de ser escritor e você fala assim, caramba, agora eu sou um leitor. Se eu lesse isso aqui, eu ia ficar, meu Deus. Lanças serão usadas! Escudos serão batidos! Um dia de luta! Um dia vermelho! Antes que o sol nasça! Oh, uma coisa que a gente tem que lembrar também dentro dos personagens aí, dentro da sua criação, são os objetivos, né, cara? Ou, em outras palavras, o propósito dele, né? Não necessariamente ele tem que ter um objetivo, mas ele ter um propósito é interessante, tá ligado? Porque você deixar um cara lá solto, sem eira nem beira, fica meio bizarro. Fica difícil você trabalhar ele dentro da sua escrita, né? Não estamos falando aqui de lado bom nem lado ruim, nada disso. Por exemplo, Constantine, que o Wilde citou aí, é um cara sem eira nem beira, mas ele tem um propósito. Qual é o propósito dele? É acabar com todo qualquer tipo de demônio aí, do mal aí, que aparecer na frente dele, né? Ou que ele for atrás pra matar o cara. Ele Sim. tem um propósito. Não necessariamente ele é um cara bonzinho, ele é um heróizinho, ele é um cara do bem e tal. Ele é um cara porra louca, tá ligado? Mas é interessante você estabelecer um propósito pro personagem, né? Pra você ter um horizonte. É, cara... Nessa questão de personagem, eu vou até falar um exemplo que eu tava segurando aqui, mas como o Febrino falou muito de Naruto, eu não vou ficar calado, vou falar um pouco do One Piece. Lá vem One Piece. eu acho que eu nunca falei aqui no ACC, mas eu sou fã pra caralho. Otaku. O Wilde é otaku. Esse programa é revelação. Olha aí, a quebra do personagem. Olha só quem falou de Naruto e Dragon Ball o coisa inteiro. Ele usa, não, porque o Sasuke, que não sei o quê, porque eu adoro ele, que ele gira o olho a baiana. Aí eu vou falar um negócio no One Piece, é o otaku. Não, mas cara, olha só. Todo mundo imagina você como um viking dinamarquês. A partir de hoje, olha o que é uma quebra de um personagem, hein? O Wilde virou um otaku. Mas, cara, One Piece, eu sou fã pra caralho. Já acompanho. Putz, já faz 10 anos, velho, que eu acompanho One Piece. E, porra, o grupo é grande. Tem 9. São 9 tripulantes que tem agora, tá ligado? E eles têm personalidades que. Eles têm uma linha de personalidade que é bem. Como é que eu posso dizer? Que tá lá, tá ligado? Você consegue ver bem aquela personalidade. Tipo, o Ruffy, que é o principal, ele é irritante, né? Aquele cara bem... Ele é criança, ele come muito, como todo bom personagem principal de anime. É comelão pra caralho. Mas ele, tipo, ele é muito criança, tá ligado? Ele é impulsivo e essas coisas. E aí, você vê essa parada nele. Aí, ele é o capitão do navio, tá ligado? E quando ele toma uma decisão, tá ligado? Ele, às vezes, até... Ele realmente mostra como ele é o capitão do navio, tá ligado? E você olha, caramba, velho. Esse cara que é o maior, maior criança, não sei o quê. Ele chega e, não... Se você não quer, então você pode ficar fora, tá ligado? Aí o cara, não, eu vou fazer, então vamos embora, tá ligado? Sim. E aí, tipo, ele tem o objetivo dele, que é se tornar o rei dos piratas, tá ligado? E aí, tipo, até teve uma parte no anime que ele teve. Ele teve a chance de saber o que é que ele poderia encontrar lá na última ilha, tá ligado? Que teoricamente é o que dizem, que se você chegar lá, você vira o rei dos piratas, tá ligado? E aí, tipo. Um dos tripulantes dele, que é o Usopp, que a personalidade dele é ser medroso, tá ligado? Ele vai falar, pô, conta aí pra gente. E aí Ruffy para assim, não, uma porra que eu quero ouvir isso, tá ligado? Se eu ouvir qualquer coisa dessa do que eu vou encontrar no final, eu desisto agora de ser rei dos piratas, tá ligado? Eu tô fazendo isso pela aventura, tá ligado? Pela aventura. Mudança, né? Eu quero saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer daqui pra lá, tá ligado? Eles já estão, já tem 18 anos, de 18, 19 anos de One Piece. Eles navegaram já faz dois anos navegando, tá ligado? E aí, tipo, não, eu não quero saber o que tá acontecendo, não. Eu quero chegar lá pra ver, meu irmão. Pode ser a coisa mais merda, pode estar tudo destruído, pode o que for. Mas eu quero chegar lá e dizer, não, eu cheguei. E eu vi tudo por mim mesmo, tá ligado? Ele tem essa, tá ligado? E outra coisa que Oda, o autor fez, Eiichiro Oda fez, foi teve uma passagem de tempo. Foram 2 anos que eles ficaram separados em cada um uma ilha e eles tiveram um treinamento, tá ligado? Até hoje, já faz, sei lá, já faz uns 2 anos que teve esse time skip, tá ligado? E ninguém sabe ainda o que aconteceu, tá ligado? Só alguns flashbacks. Por exemplo, Zoro, que é o espadachim, que ele é o arquétipo do fodão, tá ligado? Ele, desde criança, ele saía desafiando o mestre, samurai, tá ligado? O motivo dele estar nessa aventura é ser o espadachim mais forte de todos, e pra isso ele tem que vencer um espadachim que detém esse título agora, tá ligado? Só que, logo no começo, ele se encontra com esse espadachim, tá ligado? E ele luta contra ele, tá ligado? Só que ele perde feio pra caralho, tá ligado? O cara ganha dele com um canivete, e ele usa 3 espadas, tá ligado? Um em cada mão e uma na boca, esse Zoro, e o cara ganha com um canivete, e dá um corte nas costas dele, que ele até fala, a maior vergonha de um espadachim é ter um corte nas costas, tá ligado? Uhum. E tipo, nesses 2 anos, mostra uma partezinha que ele tá ajoelhado, implorando pra esse cara, o Mihawk, que é o primeiro, pra treinar ele, tá ligado? E aí o cara chega e fica assim, sim, você quer que eu te treine, mas você quer me... mas você quer me superar. Aí ele para assim, ele engole o orgulho foda que ele tem, tá ligado? E realmente, eu tô fraco. E outra, agora o motivo não é esse motivo egoísta de ser o melhor, tá ligado? Eu agora preciso ficar forte pra proteger os meus amigos, tá ligado? Porque na história tem muito disso, o grupo é uma amizade foda, tá ligado? E todo mundo, sim, aprende muito sobre isso, tá ligado? E cara, essa... O propósito mudou, né? Essa evolução que teve, mano, desde ele do começo, eles bem criança e tal, e tudo que aconteceu nesses anos, né, de mangá e anime, tá ligado? E hoje em dia eles estão totalmente diferentes do que era. Até porque o próprio Eiichiro Oda, o próprio autor, há 19 anos atrás, ele tinha uma cabeça. Hoje, sim, ele tem outra, tá ligado? Exato, né? Até uma diferença grande de que, tipo, uma coisa é você escrever uma história em, sei lá, em um ano, tá ligado? O quanto de mudança você tem em um ano e o quanto de mudança você tem em 19 anos, tá ligado? Acho que até, sim, o Tolkien, ele, o Senhor dos Anéis, ele teve um tempo do caralho, né, pra escrever. Ele deu bastante escrevendo, tipo, imagina, sim, o quanto ele até não mudou coisa, ele, putz... Sei lá, depois de 6 anos escrevendo a história, ele tava num ponto aqui... Eita, caralho. Deixa eu voltar aqui no capítulo 2, uhum, pra eu mudar isso aqui. Será que ele não fez nada? Ele chegou... Não, vai que, sei lá, o Frodo, ele era um cara até mais fodão. E ele, putz, se eu fizer isso aqui, vai ser muito melhor, tá ligado? Porque, sim, o Oda daqui era diferente daquele, tá ligado? E aí a, uhum, história... muda completo, tá ligado? O personagem, mudando um personagem, muda na psique dele, vai ficar... É uma história, tá ligado? Aham. Uhum. Você vê isso também, Wilde, na J.K. Rowling lá do Harry Potter. O Harry Potter mudou, né, cara? Com os anos, com o tempo e tal, aquela coisa. Você pega o primeiro Harry Potter, tanto o filme mesmo, eles trabalharam muito bem isso, e você pega o último é quase um bagulho do Tim Burton de sombrio, né, cara? O filme tá até meio cinza, né? Primeiro aquela cor, né, aquela coisa e tal, porque ela evoluiu também, né? Ela escreveu ao longo do tempo, evoluiu, e o personagem evoluiu com ela. Na Nove Dragões, que eu escrevo, o Noggard, ele começa criança. E ele tem uma parada que faz ele envelhecer lá, cara, e ele vai mudando completamente, né? Não é a mesma coisa do começo ao final. É ruim, às vezes, você pôr um personagem de um jeito e ele terminar do mesmo jeito, né? A gente, sim, tava falando de anime aí, você pega o Goku. O Goku, ele mudou inteiramente. Apesar dele manter o jeito humorado e aquela coisa um pouco infantil dele, ele mudou totalmente. Quando ele fica sério, né? Parece que é outro personagem. Às vezes ele não fica muito triste. Isso é um pouco uma coisa que eu sinto falta, né? Não que ele nunca tenha ficado, mas ele podia ficar mais. Podia ter mais dramatização ali. Mas aí você pensa, pô, o cara começou uma criança de um jeito. Daqui a pouco ele tá um adulto sério, falando sério, querendo matar, querendo destruir o inimigo, coisas assim que... Tipo, quando criança, ele só queria, sei lá, comer o peixe gigante dele e tal. É verdade. E você vê também aquele negócio que a gente tava falando do personagem principal e do secundário. Um personagem super principal do Senhor dos Anéis, que o Wilde tava falando aí, é o Gimli, né? O Gimli é um dos, uhum, principais ali, cara. O anão foda, gosto muito dele e tal. Mas você pega o Merry e o Pippin. O nível de importância dos dois é muito superior, cara. O nível de mudança dos dois é muito superior. Eles que foram, verdade, lá chamar os entes, tá ligado? Eles que conversaram com os caras pra ir lá. Eles participaram da batalha no final. Depois eles que foram lá acenderam os faróis lá em Gondor, tá ligado? Pra avisar a galera. Eles estavam presentes ali fazendo coisas super importantes que você pode pegar o Gimli e falar, pô, mas o Gimli lutou na ponte com os Uruk-hai, que são os guerreiros mais fora da, da Terra-média, matou lá 80 guerreiros. Ok, é. Mas ele é um guerreiro, cara. É ele isso é um que ele faz, né? Tá ligado? Isso é o que ele é, né? Isso é isso que ele faz, tá ligado? Aí é que tá. Se fosse o Gimli que fosse lá conversar com os entes, aí, meu irmão, você fala, caralho, velho, olha o que o Gimli tá fazendo, tá ligado? Exatamente. Que é justamente o Merry e o Pippin, eles, sei lá, eles podiam ter saído correndo e se escondido no castelo, tá ligado? Mas não, eles foram lá falar com os entes, vestiram a armadura e foram lutar, fizeram isso, fizeram aquilo. E aí você, caralho, meu irmão, olha pro, pros hobbits, tá ligado? O que é que eles estão fazendo? Exatamente. O que a gente quer que vocês façam, o que a gente quer despertar em vocês é isso, é esse pensamento fora da caixa. Não existe escritor perfeito, não existe livro perfeito, nada. O Senhor dos Anéis, pra mim, é obra de puto master do universo, tá ligado? Se chegasse uma raça alienígena hoje e pedisse um livro, eu ia falar, leia o Senhor dos Anéis. Mas você imagina do que a gente tá falando aqui, da quebra do personagem. Vamos pôr uma situação aqui, Wilde, ó. Os caras estão indo pra batalha. E eles falam, gente, agora é a hora da batalha e agora que a gente vai. No Senhor dos Anéis tem partes assim, o Gimli fala, meu, o que a gente tá esperando, tá ligado? Por quê? Porque ele é isso. Imagina se numa hora dessa, nesse exemplo que o Wilde deu dele falar com os entes, ele fala, eu não vou participar dessa batalha. E os caras, porra, por quê? Que porra é essa? Não sei o que, não. Eu já participei demais, eu tenho uma ideia, eu quero fazer uma coisa aqui que pode ajudar vocês mais do que a minha presença lá. E aí ele entrava na floresta sozinho, sem os caras. Um exemplo, né? Sim. Olha como mudou o personagem, tá ligado? Você não deixa ele um bosta. Ele não virou um bostão por conta disso. Ele não virou um covarde. Mas ele mudou a perspectiva dele, né? Quando você tá escrevendo seu conto, sua história, seu livro, mude a perspectiva do personagem em determinado momento, né? O Nogard é um personagem corajoso. Mas isso não quer dizer que ele não tenha medo. Ele é repleto de medos. E tem um momento que ele se torna um covarde. Ele simplesmente fala, gente, acabou. Aqui é o meu limite, tá ligado? A partir daqui, eu já não lembro nem quem eu era e nem tenho ideia do que eu vou ser. Pra mim, acabou. Eu paro aqui. O personagem não tem que ser só pedra, né? Repetindo o que a gente vem falando aí o programa todo. Uhum. Muda ele constante. Não tenha medo de mudar, tá ligado? Ele é seu, mano. E aí, tipo, o que vai fazer... O que vai fazer as coisas interessantes até... É o que você também vai costurar na história, tá ligado? Porque você pode pensar, porra... Mas o Gimli foi falar com os entes, tá ligado? Tipo, que desperdício de guerreiro. Não, cara. Ele tá indo lá. E aí ele pode até encontrar, sei lá, o mesmo número de orc no caminho, tá ligado? E ele mata todo mundo. Pode ser até uma parada pro leitor ficar, caralho, meu irmão. Será que o Gimli vai conseguir, tá ligado? E aí, tipo, ele chega ferido pra caralho, tudo fodido lá. Mas aí ele consegue aí. Entes, porra, vamos lá. E aí os entes ficam demorando, não sei o que. Ia ser uma merda, porque talvez se o Gimli tivesse muito ferido, ele não conseguisse sobreviver. Não, mas era só ele tomar água. Do... Caralho, tá ligado? Era só ele tomar água dos entes lá e já era. Mas aí você vê, ó, dessa brincadeira que a gente fez, olha só as oportunidades aparecendo. Pode acontecer isso que o Wilde falou, dele chegar lá ferido. Pode acontecer dos orcs estarem cortando algumas árvores no meio do caminho e ele chegar a matar todo mundo e os entes que estavam só observando, né? Veio e falar, caramba, olha o cara, tá defendendo as árvores. Olha aí como já abre um leque novo. Pode ser que o Gimli chegando lá com o machado na mão, os entes falavam, opa, vamos matar esse cara que ele tá com o machado, e o machado corta a árvore, tá ligado? Você muda completamente a sua história, né? Às vezes você muda a história pra mudar o personagem, e muitas vezes você muda o personagem pra mudar a sua história, cara. Isso dá um reflexo muito bom. Porra, foi bom, esse bloco foi pro caralho. Quando o Wilde fala baixo, que bagulho foi louco. Lanças serão usadas, escudos serão batidos. Um dia de luta, um dia vermelho, antes que o sol nasça. Cara, pra fechar esse papo todo sobre personagens, criação, mudanças, etc., vamos falar um pouco do final do personagem, né? Como que tá o final do seu personagem aí? Como que você acha que ele vai ser ou como que você já escreveu? Dá uma lida na história toda, veja se realmente foi uma coisa maneira, uma coisa nova, né? Pô, a gente tá em 2016, quantas pessoas já escreveram histórias de cara que foram lá, mataram o dragão e voltaram ricos e casaram com a princesa, tá ligado? Será que é legal você fazer mais uma? Será que já 8.999 não tá bom? Né? O que você pode mudar, né, cara? Aquela coisa que a gente falou da evolução do personagem, né? Putz, imagina se ele for lá matar o dragão, perdeu uma perna, perdeu um olho, que é pior ainda, e voltar sem tesouro nenhum. Como que a galera vai receber ele, né? Será que o nego vai receber ele bem e tal? Se ele for lá e não conseguir matar o dragão, mas espantar, será que o nego vai falar, pô, realmente ele é o Dragon Slayer, mas ele não matou o dragão? Qual vai ser a reação, né, cara? Isso é foda, velho, porque dá pra tirar muita coisa daí e, tipo, ser mais uma surpresa no final, tá ligado? Como o Febrinho falou agorinha, o costume do final feliz às vezes estraga o final da obra, tá ligado? Estraga não, né? Mas, tipo, você fica, porra... O cara, que é aquele velho negócio... Putz, que às vezes assiste um filme, uma série, e aí fala, porra... Se o autor tivesse tido a coragem de matar o cara no final, tá ligado? E a história ia ser muito melhor, tá ligado? Eu me lembro de sair de filme falando isso, tá ligado? Ou então assistir uma série que o cara, porra, se tivesse matado o cara no final, ia ficar bom pra caralho ainda, tá ligado? Ia ficar bem melhor. Tem aquele filme Jet Li, O Herói, que a missão dele era matar o imperador, tá ligado? E aí, pra você ter uma. Você tinha que ter uma audiência, né, com o imperador, e você ficava lá embaixo numa escadaria, tá ligado? Uhum. E aí o seguinte, ele foi contando. Ele foi contando as histórias lá de como ele matou cada assassino que tinha lá na lista do imperador. Que os assassinos queriam matar esse imperador e esse cara foi contando, olha, eu matei fulano de tal assim, não sei o quê. E aí, com cada história que ele ia contando, o imperador permitia ele avançar os degraus, tá ligado? Sim. Até que no final, ele já tava na distância de 10 degraus, que era a distância certa lá pra ele conseguir matar o imperador, tá ligado? E aí, tipo, porra, tava tudo dando certo. Só que o imperador, nananina não, que eu tô ligado na tua. E aí, velho, que é aquela cena final que ele leva uma saraivada de flecha, velho. Que não dá nem pra ver nada dele, tá ligado? Ele fala assim, caralho, velho. Depois desse filme todo, que aí, tipo, o filme, ele é bem poético e tal, como todo bom filme chinês, tá ligado? E o cara morre no final, e você, caralho, velho. Sim, e cara. Morre, tá ligado? Isso é foda. É foda. E o que a gente tá falando aqui, galera, volto a falar, não é mandando na sua história. Eu sou um defensor foda de que você tem que fazer o que você quiser. O problema é você fazer isso que o Wilde acabou de falar. Olha o que o Wilde sentiu, velho. Porra, que porra é essa? Não sei o quê. Imagina você escrevendo e o leitor lendo, e ele lê alguma coisa que você escreveu e fala, meu Deus do céu, o que que foi isso, tá ligado? É. Ned Stark, quando morreu, velho, eu fechei o livro, olhei pro horizonte, eu nem fumo, mas eu queria acender um cigarro, pá, tá ligado? Isso que é o suprassumo da parada, né? Esse que é o objetivo. Uma coisa que falta muito nos games, né? Você fazer final e morrer no final. Falta muito nos games. O que a gente tá falando aqui não é também só, pô, não pode ter final feliz. Pode, mas, puto, pensa fora da caixa, faz alguma coisa diferente. Não faz o final feliz clássico, traz alguma coisa nova, né? Faz um mistério no final da sua história, né? Putz, sei lá, eles tiveram um final feliz, aquela coisa toda, eles tiveram um filho, só que aí na hora que eles vão dormir, lá no quarto do filho, o bebê já não tá mais lá, alguém levou, sabe? Faz um bagulho foda, assim, faz um bagulho diferente pra realmente espantar, engana o leitor, que é aquele negócio que eu falei no outro programa lá, né? Engana, mente, disfarça, faz merda, sabe? Fala que você vai fazer uma coisa e faz outra, faz o seu personagem fazer isso, o seu personagem não é Deus, não é Jesus Cristo, faz ele mentir, cara, faz ele enganar, faz ele dizer uma coisa e fazer outra, tá ligado? Ah, sei lá, meu personagem é um mafioso. A polícia pegou ele e ele jamais entregaria, porque é omerta, o código da máfia. Não, faz ele entregar. Foda-se. Mostra ele dizendo, olha, se vocês me derem uma casa e não sei aonde, e não sei quanto dinheiro, e eu mudar o meu nome e ninguém mais saber, eu conto o que vocês quiserem. E aí o cara vai ficar, exato, que filha da puta, meu irmão. Cadê o merda, cara? O merda, exatamente, meu ovo. Exatamente, né? Você quebra o padrão. É. E aí depois lá na frente, se o cara for atrás dele, encontrar ele e falar, porra, você entregou a gente? Ele vai falar, mano, eu aprendi com vocês. Se isso não é ser um mafioso, se isso não é ser um criminoso, eu não sei o que é. Tem crime maior do que você entregar o seu amigo, tá ligado? Isso a gente criando aqui agora, num bate-papo, velho. Você aí sentado com tempo, com escrita, com background, com toda essa história, pode sim criar alguma coisa foda, alguma coisa diferente, porque a gente aqui também escreve e, pô, 2016 a gente sabe que tá saturado de coisa no mercado, tá ligado? Se você traz uma coisa completamente diferente, é certeza absoluta que você se destaca, que as pessoas vão ler, que as pessoas vão gostar e tal. Às vezes o cara escreve e ninguém lê, ele fala, putz, ninguém lê minhas paradas. Pô, mas será que é culpa de quem não lê? Ou será que é culpa de quem escreve? Será que se você escrever uma parada tão foda que, sei lá, no primeiro parágrafo pegar o malandro, ele não vai ler até o final? É verdade. Cara, uma parada, velho, que eu gosto muito, que eu acompanho, assim, super-herói, tá ligado? Mas eu não consigo escrever uma história de super-herói, tá ligado? Eu não consigo botar o cara voando, soltando laser pelo olho, tá ligado? Eu não consigo fazer isso, tá ligado? Tanto que a história de super-herói que eu queria fazer era uma, tipo, vamos dizer assim, uma conversa franca entre um super-herói que, sei lá, ele seria tipo o super-homem, tá ligado? Conversando com um grupo de pessoas que tava meio que em protesto contra ele, tá ligado? E ele descendo lá e fazendo, pronto, galera, eu tô aqui. E ele senta numa cadeira e agora eu quero ouvir vocês, tá ligado? Aí, tipo, o que é que a galera ia pensar? Ou então, será que tinha realmente alguém que ia conseguir falar, tá ligado? E os argumentos. Sim. E tal. Eu quero fazer isso, mas eu tô pensando nos argumentos, tá ligado? Ou então, por exemplo, uma que eu tava querendo, que era assim, um jovem que ele tinha poder de telecinese, tá ligado? Mas, tipo, ele não era um X-Men. Ele era só um maluco que tava indo, que vai pro colégio e volta pra casa e estuda, mas ele tem esse poder, tá ligado? E aí, sei lá, ele tá no ônibus e o cara tá ouvindo música no celular e ele, puta que pariu. Aí ele, sei lá, só estala o dedo e o celular estoura. Eu queria fazer só isso, tá ligado? E a galera, perda é essa. Sem uma parada a mais, tá ligado? Nossa, ele é o escolhido porque ele tem o poder de não sei o que, tá ligado? Era um negócio que eu queria fazer. Isso não tem no meu escudo, você vai olhar e não tem essa parte de, sei lá, super-heróis e coisa. Gosto, eu não consigo escrever sobre isso, tá ligado? É dramatização, né, Wilde, que às vezes falta, né? A gente às vezes esquece dessa palavra, o drama, a dramatização. E até em história em quadrinhos você pode pôr, cara. Você viu lá naquele filme do Guerra Civil, né? Mano, aquela dramatização, aquele drama que foi inserido ali quando a mãe do menino chega no Tony Stark e o Tony Stark, eu salvei todo mundo, não sei o que lá, mas você matou meu filho. Olha ele aqui, ó, a foto dele, ele estudava, ele fazia isso, eu sou a mãe dele, tô aqui na sua frente. Sabe, é uma dramatização totalmente nova pra quadrinho, né? Quadrinho que é tão clichê, com as mesmas falas, as mesmas coisas, os mesmos queixos quadrados, as mesmas cinturas finas das meninas, o mesmo peito gigante. Aí você traz uma porra dessa, e aí? E aí o Downey Jr. arregaçou também na interpretação, que ele fica sem chão, né, cara? Pois é. E agora? Pois o que eu faço? Tá ligado? Esse tipo de impasse, cara, você pode trazer na sua história também, usando os arquétipos, né? Herói, vilão, a porra toda, dragão, sei que lá, ou o que você quiser usar aí, não importa o tema, o gênero, você pode quebrar isso aí, tá ligado? Escreve a história inteira com a mina, chega no final, malandro, joga uma coisa diferente, sabe? Pô, eu sou mãe de alguém, ou então eu não sou mulher porra nenhuma, tá ligado? Hoje a gente vive aí aquela coisa da diversidade de gênero, né? Sim. Muda o gênero do personagem, faz uma coisa diferente, cria um personagem que não se identifica com o próprio gênero. Olha que legal. Um personagem que não consegue, sei lá, se sentir atraído por outro porque ele não gosta do mesmo do sexo oposto, né? Uma coisa que a gente não costuma ver muito, né? Uma parada que eu comecei a mudar era o seguinte, um dos personagens que tá no grupo desse conto que eu tô fazendo, ele é negro, tá ligado? Que eu pensei, porra, eu fiz os personagens e tal, ele no começo era branco, mas depois eu, porra, por que não, tá ligado? O que é que me impede, tá ligado? Já que porra, eu escrevi, meu irmão, eu fiz uma ambientação foda de explicando toda a adaptação de uma raça que era uma raça única, teve que se espalhar pelo globo, e por causa desse êxodo, eles se transformaram nas raças que eles são no presente, tá ligado? Por que não pode ter um negro, tá ligado? E aí, aí eu coloquei, pô, esse cara veio não sei o quê. Só que aí já vem, no começo, eu já pensei no seguinte, não, na Terra não tem essa, no mundo que eu tô aqui, não tem essa questão de desigualdade racial, tá ligado? Não tem essa questão de racismo. Eu já comecei assim, tá ligado? Justamente pela minha parada de não, vamos todo mundo ser amigo. Mas aí, depois eu pensei, pô, eu não vou colocar isso não. Eu acho que eu vou colocar realmente essa questão que a gente tem em tons de cinza, que tipo, tem gente que tá de boa, tem gente que não tá nem aí, mas tem gente que não gosta, tem gente que é assim, assim, essa questão diferente, tá ligado? Ninguém, não é em todo vilarejo que ele vai chegar e todo mundo, e aí, cara, tudo bem, vai ter sempre alguém que vai olhar, ixi, olha aquele cara de cor ali, tá ligado? Que, ele, aquele cara que veio da ilha de tal e que não sei o quê, que eles são conhecidos como isso, aquilo, outro, e assim, cara, você não liga pro que as pessoas dizem, eu quero que eles se fodam. Aí eu já comecei a pensar, porra, eu tenho que, aí isso já me forçando em fazer, não, eu tenho que mudar. Porque saindo da zona de conforto, né, mano? Se tá fácil, tá. Se tá fácil, desconfie, né, Wilde? Acho que o conselho é esse. Se tá muito fácil, desconfie, né? Porque tanto que é aquele negócio, velho, que eu falo, pô, eu tô parado e aí eu já penso, eu já criei, tipo, uma história gigante. Mas por que eu criei uma história gigante? Porque é tudo que eu já conheço, tá ligado? Um guerreiro, é um cara de espada, é um cara que tem isso, e ele veio, é um demônio que é um inimigo dele, e ele tem um item mágico, que não sei o quê. Isso aí, velho, é tranquilaço de fazer, velho. Se eu sair ditando e tiver um cara pra escrever, meu, fudeu. A gente escreve uma história agora. Mas é, cara. Mas aí você vê, a gente fica tão, às vezes, ligado nesse negócio e tal, aí você começa essa história aí que você falou. Se eu for ditar pro cara, não sei o quê. Começa com, em vez de ser ele, começa com ela. Aí já fudeu. Já fudeu tudo, já mudou tudo, já tirou você da zona de conforto, tá ligado? Outra coisa, isso aí é bom que volta naquela parte de faça o personagem, não seja o personagem, tá ligado? É muito mais fácil pra mim, vou dizer por mim, não vou dizer por ti, pra mim fazer um personagem homem, tá ligado? Porque eu já sei da dificuldade que vai ter, do que ele vai como sentir, que ele vê que ele vai passar, como ele vê o mundo, isso é fácil. Agora, tipo, pra uma mulher, tá ligado? O que é que eu posso... Cara. O que é que eu posso fazer, tá? O que é que eu posso escrever de uma mulher, tá ligado? Se eu não conheço, tá ligado? Tipo, até o que é que eu vou pesquisar? O que é que eu tenho que perguntar, tá ligado? Isso é foda, porque, por exemplo, numa aventura grande, uma hora ali, a mulher vai ter que menstruar, tá ligado? Uhum. Porque isso acontece com as mulheres. E aí, tá ligado? Sim. O que é que você vai escrever, tá ligado? Exato. E numa relação de amor, no sexo, qual é a visão dela da parada, tá ligado? Isso é um exercício que você que tá ouvindo pode falar assim, mas isso aí não vou perder tempo com isso, porque eu não vou usar nunca. Você vai usar, cara, em algum momento você vai usar. E quando você escrever, se ficar uma bosta, o leitor vai perceber. E vai ficar uma bosta por quê? Porque você não fez exercícios, porque você não testou. Sabe aquele livro 50 Tons de Cinza? Sim. O Christian Grey, o maluco lá, cada mulher que lê, vê ele de uma forma diferente. É claro, é nítido que a autora não soube escrever o bagulho, tá ligado? Ela não soube escrever esse personagem. Ela fez um personagem tão overpower, tão foda em tudo, tão perfeito em tudo, que cada mulher enxerga de uma maneira diferente, tá ligado? Até nos medos que ela colocou no personagem, que ele tem alguns traumas lá, né, do passado e tal, as mulheres enxergam de várias maneiras, tá ligado? Não é um personagem, assim, estabelecido. Por quê? Falta desse tipo de exercício. Muitas vezes ela não soube colocar a visão daquele homem em determinada situação, tá ligado? Então cada leitora que vê, entende de uma maneira, mas aí no final é uma outra maneira que a própria autora mesmo não tá conseguindo chegar, tá ligado? Porque falta de exercício de escrita, cara. É verdade. E a última lição, a mais preciosa de todas, não esqueçam de colocar o nome do personagem de Andor, pelo menos um deles. Se não tiver isso aí, vai ficar uma bosta. Andor é uma raça, vai tomar no... Aí pode dar exemplo. Tô nervoso, caralho! Eu não sei de nada! Não sei de nada, mas escrever, caralho! Ai, ai. Eu adoro fazer isso. É uma superstição, tá virando já, hein? Todo começo tem que. Eu esqueci de tudo!